JCast. E aí? Como vai? Tudo bem, e você? Como vai a vida lá, Evid? O que você tem feito de bom? Conte. Tá uma merda. A gente tá indo. Estamos indo, cara, aí nos caminhos da vida. É engraçado que a gente grava um monte de GCast, né? Ah, vamos lançar um por semana e tal. Que nada. Não adiantou nada, né? A gente esse que tá saindo agora tá arquivado desde o outro. A gente dá mó trabalho gravando um monte de coisa assim, tipo, não adianta porra nenhuma. É que a vida é muito difícil, né, cara? A vida não foi feita pra ser vivida, né? Ela foi feita pro suicídio, foi isso? Sei, eu não sei, tipo, a vida foi feita... Eu tenho essa impressão, eu acho que a vida foi... O design dela é propício ao suicídio. Eu acho que... Ela precisava voltar pra mesa de edição, tem alguma coisa errada. Não tem um filósofo aí que a linha de pensamento dele é justamente essa, que a vida é uma grande merda e que a única questão mesmo existencial que existe é se matar ou não, né? Algo assim. Acho justo, acho que é bem isso mesmo, na verdade. Eu sei que existe esse filósofo, eu lembro o nome dele e lembro exatamente... Mas deve ser da turminha dos depressivos, não faço ideia de quem seja. É a turminha de filósofos depressivos. Eu tô experimentando algo novo aqui. Eu me apropriei de uma sala de reuniões da agência às 9 da noite e tô gravando. Tem um Xbox ali em cima, mas é meio chato porque os únicos jogos que tem aqui na agência são de esportes ou de Rock Band, sabe? Porque só tem heterossexual aí. não, tem Rock porque Band. Porque é o que tem numa agência de publicidade. Isso, exatamente, só heterossexual. E é engraçado porque aí tem um Xbox, mas ninguém joga, hein? Não entendo. Mas enfim. Acho que eu vou comprar uns jogos, eu vou trazer aqui pra ficar jogando até mais tarde, virar a noite aqui. Eu não tenho muita coisa pra fazer, né? Morando na agência. Você agora é a pícara sonhadora, né? Que dorme no emprego. Ah, cara, porque não tem ninguém em casa, tá todo mundo na faculdade, eu só vou entrar na faculdade ano que vem, eu vou voltar pra casa pra quê, poxa? Fico por aqui, tem computador, tem internet, tem tudo. Pobre menino rico. Então, fala aí, o que tem pra falar? Tinha um monte de coisa que a gente quer falar nesse evento, não lembro mais nada. Ah, sempre tem um monte, né, cara? Doctor Who, né, pra começar, pra gente... Doctor Who, claro. A gente ia fazer um programa sobre Kamen Rider Forza, né? A gente ia, né, e acabou antes do que a gente esperava e a gente não fez. É. Mas a gente pode fazer, é verdade. A gente faz, é. Então a gente não vamos falar no Rant, então, porque a gente vai fazer. A gente fala no final, quando eu fizer. Já viu o Wizard? Não vi ainda, não. Ah, eu vi, primeiro. Bom, então, gente, só joinha ou... Bom. Legal. Um bom começo. no, ruim não é. Certo. Eu só achei o protagonista... Olha só, nem decorei o nome dele ainda. Não que eu decore nome de protagonista mesmo, mas... eu achei ele meio apagadinho, não sei. Me deu uma... Porque quando eles resolvem fazer esses riders que são mais... mais mitidões, né? Uhum. Qual é o risco dele ficar... dele não ficar muito likeable? Ah, sim. Não é igual o Tendo Soldi, por exemplo, que ele era carismático, né? O ator era muito carismático. Mas você, por exemplo, você tem o Tsukasa do Decade, que ele é muito apagado, assim. Ele não é muito legal, ele não é um protagonista legal. Ele não diz a que ver, ele é bem estranho. E de todos os elementos desse primeiro episódio de Wizard, o que eu menos gostei foi isso, foi o protagonista. Quando ele é ele mesmo, ele tá bem genérico. Então vamos ver nos próximos episódios o que vai acontecer, né? Mesmo porque o Gentarô era totalmente... Ele era o oposto disso, né? Ele tem uma personalidade muito caricata e muito marcante, obviamente. Sim, recebe toda tinha, então, né? Aí geralmente quando o Ryder ele é engraçadinho, ele é atrapalhado, inocente, muito bonzinho, então todo totalmente elétrico como o Gentarô, você fica na memória. Agora quando a gente resolve fazer um que é mais cheio de si, é mais difícil aí, marcar. Aí fica mais complicado, porque ele obviamente é mais tímido, mais fechado, então você não sabe muito a respeito dele. Então é mais difícil de dar certo, dar motivo pra você voltar semana que vem, né? É, o Tendo marcou muito porque ele seguia essa linha, mas ele era muito caricato também, né? É, então, tinha toda ele a coisa dele de seguir o caminho dos céus e ser melhor que todo mundo, sabe? Então dava um carisma bem grande pra ele essa caricatura. Eu acho que eles não podem fazer personagens que não sejam muito caricatos, assim, pelo menos o protagonista, porque é pouco tempo demais pra deixar uma impressão, né? Então, eu acho que eles não deviam tentar fazer. Não tenta fazer ninguém muito complexo, não, entendeu? Assim, deixa pra apresentar complexidade mais pra frente, entendeu? É, uma série gigante mesmo, né? É. Porque assim, eu continuo assistindo porque eu tenho motivos pra assistir, mas tem o público casual, né? Que se olhar o primeiro episódio e não gostar, não vai voltar semana que vem. Uhum. Então, eu voltaria semana que vem de qualquer forma, mas a galera não. Então, e Forze foi o Kamen Rider, o Heisei, com menor audiência até agora, né? Sério? Não sabia. Sério. Foi a menor audiência até agora, não foi muito baixa, mas foi a menor até agora, de todos eles, né? Não. E já GoBusters não só tá sendo a menor até agora, como tá sendo muito baixa mesmo. E é uma pena, porque a série melhorou muito depois que os integrantes extras entraram, né? Sim, ela tava caidíssima. Não, ela tava, acho... nossa, tava sofrendo aqueles pra assistir. Aqueles quatro primeiros episódios ali me empolgaram muito, de repente ela entrou num limbo muito estranho, uhum. E aí, de repente, assim que os personagens novos entraram, eu fiquei excitado de novo, sai toda semana pra ver mais um, e teve a Vila Nova, gostei bastante da Vila Nova também. Ficou bem legal, mas aí agora eles vão remanejar tudo agora, eles vão fazer uma coisa que raramente eles fazem, que é interferir no rumo da série enquanto ela tá rolando, né? Uhum. Geralmente eles não fazem isso, porque é tudo planejado com muita antecedência e tal, então parece que agora já vai estrear, já vão lançar um novo tema, uma nova abertura. Nossa. Eu não sei o que que isso ajuda, aumentar o dinheiro, não sei, eu vou ligar pra ver a abertura nova? Não sei. Eu acho que é porque é música, né? Vai vender CD, vai ter mais merchandising por aí e tal. E talvez, a música é eu acho que a ideia é justamente essa, na verdade eles devem ter formas novas, eles provavelmente a ideia é jogar merchandising na rua pra resgatar a atenção e o pessoal ver que tá bacana, velho. É capaz de eles começarem a fazer ficar com cara de Sentai de novo, né? Talvez. Porque talvez é muito diferente, agora... né? Muito diferente. É, agora... Enfim, é capaz de eles... Enfim, não sei. Enfim, Doctor Who. E aí? Eu tô empolgadíssimo com esse começo de temporada. Você tá achando tudo muito burro, né? Você tá... Não, você tá insuportável. Você tá no canto lá, fazendo cara feia, falando, não gostei disso daí de roupão, sabe? Alisando seu gato. Nada a ver, cara. Eu. E dizendo que nós já fomos mais inteligentes. Idiota. Não, porque na verdade é o seguinte, eu. É, a principal contribuição do Stephen Moffat pra essa. Pra série, né? O que ele trouxe de diferente que não tinha sido trabalhado ainda. É justamente esse negócio que. Ele deu um tom mais sombrio, né, pra série, de uma forma geral, e ele fez essas traminhas mindful. Na quinta temporada a coisa era mais. Dark Fairy Tale e aquela coisa misteriosa e tal, e na sexta temporada foi Mindfuck com força, assim, e essas tramas intrincadas, etc, etc, enfim. E essa coisa que pela primeira vez a gente pôde assistir o episódio, ficar nerdando a semana inteira pra poder decifrar os mistérios que estavam no ar, etc, e foi divertido, foi maneiro, etc. É lógico que Doctor Who não ia ser assim pra sempre, porque é uma série que ela é feita de mudança, então chega uma hora que o estilo pede umas férias um pouco e a gente fica com. A gente sente falta de outras tonalidades. Então a gente até comentava, né, que. Tava tudo muito sombrio, então a gente tava sentindo falta de cenários mais variados. Há muito tempo que eles não viram no futuro, por exemplo. Tava tudo mais ou menos no mesmo nível, assim, todas as histórias. Quando eu revi de novo a sexta temporada do começo ao fim agora, eu percebi que isso é uma impressão mesmo de quem tava assistindo. Porque quando você pega do começo ao fim, você vê que a temporada é até bem variada, assim, as histórias são até bem autocontidas e tal. O problema é que realmente. Tinha umas perguntas tão poderosas no ar, né, que... Que meio que tomavam conta de tudo, né? Sim, elas estavam ofuscando algumas coisas. Então, por exemplo, você tem aqueles dois episódios no meio, aquele do Rebel Flash, né? Uhum. Que são ótimos episódios, são histórias de... É um conto, assim, de sci-fi, tem um climão de série clássica, assim, bem interessante. mas que a cena final da segunda parte da história é aquela cena que a Amy acorda grávida naquele hospital e tal, quer dizer, é uma coisa bem what the fuck, é bem legal, é uma coisa que eu gritei na cadeira da primeira vez, gritei na cadeira na segunda, mas que realmente colocada ali, na hora que você vai comentar do episódio, você já comenta disso, entendeu? É, você esquece todo o resto, e acaba buscando o antigo, o outro também, a primeira parte também, né? É, aí na hora que você vai falar disso, você sabe falar que a Amy era Flash o tempo todo, era um clone, era ela, não sei o quê. Então, sendo que isso não era o foco. Então, quando falaram que agora e eles iam tentar fazer histórias mais autocontidas, um blockbuster por semana, não sei o que, não sei o que lá, foi bem-vindo, porque enfim, era assim no começo. É legal ser assim de novo, que aí a gente pode ver como que essa nova equipe criativa e como que esses atores ficam nesse tipo de contexto. Sim. É interessante. Só que o meu medo é porque as pessoas estavam criticando muito a temporada passada por ter sido complicado demais, né? O Doctor Who tava virando um produto de nicho porque o povão, a massa, não tava assistindo porque era muito difícil tal, de acompanhar. Então, se você tá fazendo uma mudança por uma razão artística, beleza, entendeu? Se realmente é uma linha criativa que você quer explorar, porque você tá com tesão como criador de fazer assim agora, eu apoio, entendeu? Mas se isso realmente é uma decisão puramente executiva pra poder dar uma emburrecida porque tava complicado demais, aí é chato, eu acho chato, eu acho complicado. É lógico que tudo tem uma decisão executiva pra ir. Uma questão dos criadores camuflarem isso, entendeu? Eu já falei isso outras vezes com relação a outros filmes. Sempre que eu tô vendo um filme ou uma obra de ficção e a decisão executiva por trás daquela narrativa aparece muito assim, fica muito em evidência, é uma coisa que me tira um pouco da parada, entendeu? Sim. Então, eu assim, que negócio, é muito cedo pra falar se é isso que tá acontecendo ou não. Porque assim, eu gostei muito do primeiro episódio, mas o segundo episódio, apesar de eu ter gostado também, eu achei que ele foi meio bobinho demais, a comédia dele não funcionou tanto pra mim, e eu achei que é um episódio que foi colocado num ponto muito cedo na temporada, a gente ficou 9 meses sem Doctor Who. Então joga um pouquinho mais pra frente, entendeu? Mas enfim, ainda é cedo pra dizer se tá mais burro ou não, ou se isso, porque mesmo porque tem toda a segunda parte da temporada ano que vem, e pode ser muito bem que eles estejam querendo fazer isso agora pra tentar uma outra coisa ano que vem, enfim, não dá, é tudo muito cedo pra dizer, mas a única coisa é isso, tipo, eu acho que se eles realmente tiverem emburrecendo a parada, eu vou ficar um pouco chateado, e é isso, pronto, pra falar. Então, pra mim eles estão sim dando um tone down nessas tramas muito loucas e muito intricadas do Moffat, e pra mim isso tá acontecendo desde a temporada passada. Se você for parar pra prestar atenção, ela começa muito mais confusa e muito mais cheia de coisa acontecendo e muito mais complicada, e ela vai simplificando e simplificando e simplificando, e ela termina de uma forma muito simples e até bastante positiva. O especial de Natal é só isso. O Asilo dos Daleks, que é escrito pelo Moffat também, é muito expositivo. Uma coisa que me incomodou muito, antes de qualquer coisa, eu tô gostando muito, eu tô extremamente empolgado com essa temporada. Mas uma coisa que me incomodou muito no primeiro episódio e no especial de Natal é que às vezes eu sou mais inteligente do que o Doctor. Isso não devia acontecer. Às vezes eu tenho sacadas antes dele. Porque eu como espectador, ter sacadas antes de um Companion, tudo bem. Porque o Companion normalmente é um humano e tudo mais, é uma pessoa mais ou menos com o mesmo background que eu. Mas eu ser mais inteligente do que o Doctor, sabe? Me soa meio cheesy, me soa meio errado, sabe? Tem alguma coisa estranha aqui. Uhum. E isso aconteceu tanto no especial de Natal quanto no Asilo de Daleks. Mas, por outro lado, eu acho sim que é uma decisão executiva, uma decisão muito esperta. Porque por mais que você esteja dando uma pegada artística, uma pegada autoral, essa coisa toda do Moffat de dar muita importância para uma trama complicada, e às vezes até de colocar isso acima de qualquer outra coisa que uma trama precisa ter, é bacana isso? É legal, adoro. Sherlock fica maravilhoso. Mas Doctor Who é uma coisa, sabe, que sempre foi focado para a família inteira. E se fica muito complicado, se fica muito confuso, se fica principalmente pouco emocional no sentido de... Não no sentido de você ficar nervoso, de você... esse tipo de emoção, mas emocional no sentido de você não se envolver tanto com os personagens, você acaba afastando uma fatia do público. Você acaba, afastando tanto as crianças quanto as senhorinhas, sabe? Você acaba focando nessa fatia de público que somos nós. Nessa fatia de público que é o pessoal de internet, o pessoal nerd, o pessoal gosta de especular e tal. E eu acho que isso não é justo com o Doctor Who, sabe? Acho que o Doctor Who sempre, seja na variedade, ou seja na forma de lidar com o roteiro, é uma série feita e pensada desde os primórdios, desde os anos 60, para atingir toda a família, para atingir toda a faixa etária e toda a espécie de público. É, mas se você for ver bem, a série clássica era muito menos emocional, porque tanto que os companions nem backstory tinham direito. Então não é nada tão novo assim na Mais ou menos, na, porque na se você parar pra pensar que o Doctor que mais estourou, que enfim, o mais conhecido é o quarto, e ele é um Doctor o quarto, bastante... Ah. Mais ou menos, ele não se envolvia tanto com ele com não os se companions, envolvia, ele larga mas a ele... Sarah Jane como se nada tivesse acontecendo, então, nem rola uma lagrimazinha. O problema não é esse, o problema é o arquétipo do personagem, sabe? É, o quanto você se aprofunda nele. Eu não tenho certeza em quanto ele se aprofunda nos Companions, mas o quarto, ele é um personagem bem complexo. Emocionalmente complexo. E no, eu acho, quando não, ele tá mas, morrendo, mas ele, tem, acho... ele tem. Quando ele tá morrendo, ele é muito próximo ao Ten, sabe? Ele tem toda a coisa de não querer ir, ele tem aquele fantasma dele. É, assim, a série ela apela mais pro sci-fi pra mostrar esse desenvolvimento do personagem do que do drama. Mas ela tinha bastante mas, disso. Assim, eu acho que a pegada. Não, eu acho que a pegada da série, da reforma da série, dela ter voltado, dela ter feito todo o sucesso que ela fez, foi justamente trazer esse emocional. Foi o companheiro ter família, foi fazer isso tudo, sabe? Isso deu muito certo. E eu acho. Eu acho meio injusto deixar isso tão de lado. Quanto o Moffat gosta de deixar. E não é ruim ele deixar, sabe? É algo interessante. Mas em Doctor Who eu acho meio injusto deixar isso tão de lado. Depois de ter dado tão certo, de ter funcionado tanto, sabe? Não precisa ser o grande foco, não precisa ser o RTD, não precisa ser toda uma trama familiar, sabe? Mas o exemplo que eu ia dar é o seguinte. Eu tô usando esse exemplo o tempo todo, que é o seguinte. Nesse episódio de Asylum of the Daleks, você tem uma hora que a Amy perde o bracelete. Mas a série não te mostra ela perdendo o bracelete. Só que toda a situação deixa bem claro que ela perdeu o bracelete, sabe? Você tem quase certeza que ela perdeu o bracelete, mas a câmera, o jogo de câmera, fica escondendo o braço dela até a hora que vai revelar. Que ela eu queria dizer que eu não percebi. Você não percebeu? Não percebi. Você não percebeu isso? Você não percebeu o robô das miniaturas do final da temporada passada? Você tá meio distraído em live. Não, cara, peraí. Tipo, não só eu. Muita gente não percebeu. Eu tenho mostrado o Doctor Who pra muita gente. Eu tenho pirado junto com muita gente, assim, que tá pirando, pirando junto. E a galera não repara mesmo, não. Eu acho que, assim, foi uma coisa de sorte sua de ter percebido mesmo, uma coisa de observação. Porque é um segredo bem guardado, assim, entendeu? É a mesma coisa se você adivinhar, às vezes, você tá lendo livros da Agatha Christie e adivinha um assassino antes. Não é o livro que é mal escrito, é você que realmente teve a sorte de adivinhar. Agora, a maioria das pessoas não adivinha, entendeu? Eu não sei. Eu acabo pegando as coisas do Moffat por... Não pelo que ele estava apresentando, mas por trope e de roteiro. E bem ou mal, você só percebeu a coisa dos robôs no próprio episódio. Foi no começo do episódio. Sim, foi, por causa do preview. Mas foi no próprio episódio, então não foi tão ruim assim. Ah, sim, claro, óbvio. Mas o cara sobre o bracelete, enfim, ela entrou naquela sala, caralho, ela perdeu o bracelete. Porque o cara, os bichos puxam o braço dela. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, fica toda essa tensão pra quem suspeita que ela perdeu o bracelete, e a série toma cuidado pra esconder isso de quem suspeita. Que se ela tá ou não com o bracelete. Só que enquanto isso tá acontecendo, você tem um diálogo Amy Doctor sobre enfim, o distanciamento dele, sobre ele passar tanto tempo e ele ir lá buscar ele de vez em quando e tudo mais, que também rolou no outro. No segundo, parece que vai ser um trope bem recorrente nessa primeira metade, até a despedida dos dois. E só que eu não consegui prestar atenção nisso, porque eu tava preocupado com a porra do bracelete. Eu tava olhando, caralho, cadê o bracelete? Não sei, ela tá com o bracelete ou ela não tá com o bracelete? E eu acho que esse é uma coisa que o Moffat faz. O Moffat, ele dá mais importância pra esse suspense, pra essas coisas, do que não pro desenvolvimento do personagem, mas pro drama pessoal dos personagens. E aí quando ele apresenta o drama pessoal dos personagens, às vezes ele usa ele de uma forma... Que pra mim que gosto muito disso, é até um pouco ofensivo, sabe? Ele usa isso como um plot device pra esconder o que ele acha importante. Tipo, ah, se distrai com essa bobagemzinha aqui que eu tô escondendo o que eu acho importante. E... É, enfim, eu acho um pouco exagero seu de leve falar isso, sim. Porque é uma posição bem pessoal, uma impressão bem pessoal sua, assim. Não, sim. Eu digo isso porque eu gosto muito de drama, eu gosto muito da parte pessoal. E eu acho que, mesmo que o estilo dele não seja tão novela e tal, como era antes, mas eu consigo apreciar também, assim. Quer dizer, é uma coisa que você tira uma coisa. coisa que você... O que me agradava antes, entendeu? Era uma coisa. E agora me agrada também, entendeu? Então, e eu gosto, a mim também. Eu gosto do mindfuck, assim, na verdade. Aí que tá, a mim também, entendeu? Eu também não tenho grande problema com isso. Eu também gosto do que tá sendo feito. É, na temporada passada, agora, no início... Com certeza, essa agora tá parecendo que realmente eles estão buscando um equilíbrio maior entre isso. Porque antes você tinha um drama emocional. O que mais foi desenvolvido nessa temporada, pelo menos, foi a coisa do doutor mesmo. E tanto que eu elogiei muito a atuação do Matt Smith, ele realmente é um dos melhores pra mim, justamente por isso. O doutor dele tem muitas camadas, assim, desconhecidas, e é um cara realmente que você... Até agora você não conhece ele totalmente. Aquilo que você falou dele ser mais alienígena, né? Ele é o Time Lord Victorious do Ten, sabe? Ele é o cara que vai fazer o que for preciso. E vai matar e vai explodir. Se ninguém controlar ele, ele vai virar um maluco e vai explodir o universo. É pra onde ele tá caminhando, mas, sabe? É. E eu tô achando legal que antes a Amy e o Rory, eles enfrentavam alguns dramas, mas realmente eram dramas mais difíceis de você se relacionar, porque eram coisas muito distantes. Então, por exemplo, o Rory passou 2000 anos tomando conta da Amy, né? É difícil você sentir o que ele tá sentindo. Como será que deve ser isso? Não dá pra saber, né? Ou naquele episódio que é bem legal, aquele episódio, que eu esqueci o nome, que a Amy envelhece esperando por eles, né? Preso naquele planeta hospital lá. Que é bem legal também e tal, mas bem ou mal é todo um drama que é legal de você assistir e você, mas assim, a nível pessoal... É fantástico pessoal, demais, né? Distante. E agora eles estão, nessa despedida deles, eles estão finalmente enfrentando dramas que são pessoais, assim, eles estão realmente, essa coisa da Amy não poder ter filhos e essa coisa deles seguir em frente com a vida deles, o doutor fica interferindo, porque o doutor tá com medo, eu acho, de si próprio, talvez, ele não quer ficar sozinho mais, mas então ele não deixa esses dois irem embora, de jeito nenhum, né? Ele já tinha abandonado os dois e agora ele fica voltando. Eu tô achando isso interessante, porque é uma coisa que nunca aconteceu. Nenhum companion antes, né? Enfrentou esse tipo de problema que esses dois estão enfrentando agora, e nenhum doutor também nunca se comportou assim, né? Porque então, mesmo que o Tennant, por exemplo, tenha se envolvido muito com as companions dele, uma vez que ele precisou deixar ir, ele deixava ir, né? Uhum. Elas voltaram por outras circunstâncias, pra poder rolar crossover vai ficar legal, mas ele já tinha deixado embora. Agora o Matt Smith, ele não quer se separar dos pontos de jeito nenhum, o que tá me dando medo, eu acho. Mas ao mesmo tempo ele mantém a distância, né? Ele mantém a distância segura pra não, sei lá, matar os dois, sabe? Acabar matando os dois numa loucura que ele se mete. E a coisa dele agora é ter chamado uma galera pra ajudar ele sem motivo, né? Uhum. Porque ele tinha chamado galera antes, mas porque tinha um motivo, eram coisas grandiosas. Agora não era nada muito grandioso, ele chamou pra chamar, ele tava lá hanging out lá com a... Com a Nefertiti mesmo, resolveu levar lá junto. Ao invés de fazer como tem, que ele cria um laço intenso, profundo com uma pessoa específica, ele parece estar querendo se cercar de amigos, sabe? Ele quer se cercar de relacionamentos um pouco mais superficiais pra não dar merda, mas não quer ficar sozinho, ele tá com medo de ficar sozinho. Ele tá sendo aquela pessoa que tá domingo à noite em casa, desesperada, ligando pras pessoas, arrumando coisa pra fazer porque não quer ficar sozinho. Eu não sei se isso realmente vai ser desenvolvido dessa forma, ou se tá sendo uma coisa realmente que estão juntando galera só pra ficar legal, eu não sei. Mas até agora a impressão que dá é que realmente é um desenvolvimento isso, né? Uhum. De personagem, tá ligado a um desenvolvimento do doutor, eu espero que seja. Então, o que eu tava falando deixa eu voltar à ideia do bracelete, é que quando a gente começou a temporada passada, eu comecei dizendo que tava muito preocupado e tudo mais. Hoje eu isolo essa preocupação toda nos dois primeiros episódios. Que pra mim é como você falou no episódio do Flash, sabe? Ele é o bracelete de toda a primeira metade da temporada. As coisas que são inseridas ali, os mistérios, as coisas que te deixam curioso, que te deixam pensando, acabam te distraindo de outras coisas legais da primeira metade. Eu imagino que reassistir seja muito legal, já livre desse desespero de saber o que tá acontecendo, sabe? Dessa confusão toda que esses dois episódios causam. Inclusive que os dois episódios mesmos também devem ficar mais interessantes com você sabendo o que está acontecendo, sabe? Você vai poder prestar atenção em outra coisa. E não só nas dúvidas, na curiosidade. Mas aquele negócio que eu comentei também, quer dizer, já que Doctor Who é uma série que ela brinca com todos os gêneros e todos os estilos. É interessante ter. Por que esses episódios não podem existir, entendeu? Exatamente, ele pode existir, mas ele abre a temporada, ele come dois episódios de uma primeira metade. E ele planta coisas, ele planta mistérios que não são Bad Wolf. Não é um negócio que tá passando ali no fundo sutil. É um troço que todo fim de episódio o Moffat tem que colocar uma telinha de computador, um trocinho que te lembra que é isso que tá rolando aqui, sabe? Não, mas eu achei interessante que tenha sido uma temporada temática disso. Isso torna até mais interessante o esforço deles agora de tentarem algo diferente, porque realmente se... É, como dizer... Eu gostei muito desse estilo da sexta temporada, e se essa temporada nova fosse todo assim de novo, eu particularmente não me importaria. Mas eu sei que Doctor Who não é feito pra mim, e eu sei que a galera quer outras coisas também. Então eu até fiquei, bom, beleza, se eles querem mudar, tudo bem, não, vai ser interessante. Mas eu gostei que tenha existido essa temporada assim, eu acho que faz parte, eu acho importante. Mas o que eu gosto mesmo é que os dois episódios do meio, o The Man Good Man Goes to War e o Let's Kill Hitler, eles servem justamente pra aliviar isso, aliviar essa tensão. Eles dão uma descarga nessa tensão que tava desde o primeiro episódio, e aí você consegue. E aí você tem uns episódios mais intimistas. Você tem o The Girl Who Waits, tem o The God Complex, que eu adoro. Sabe? Você consegue. É uma temporada muito bipolar, sabe? Metade dela é completamente histérica, a outra metade é mais lenta, mais lânguida, mais intimista, sabe? Eu gostei dessa dualidade, achei interessante. Só que a primeira metade me deixa muito nervoso. Me deixou muito nervoso quando eu tava assistindo. Eu gosto de ficar nervoso, entendeu? Eu só não gosto quando me distrai. Uhum. E os dois episódios... Ah. O episódio do Neil Gaiman não sofre disso, porque ele é incrível, sabe? Ele te prende o suficiente pra ser incrível. Mas o do Pirata e os dois do Flash são dois episódios que eu paro pra pensar. Agora eu não consigo lembrar de quase nada deles, porque eu tava extremamente distraído com aquela merda. É assim, principalmente o do Flash, que fica plantando coisas que são possíveis respostas, sabe? Que são material de especulação. O Desperado não faz sentido fazer fraquinho. Não, assim, eu acho legal que... Eu achei um exercício interessante. Você pega uma história, você pega toda uma história que ela tem um valor, né, por si só ali, e no final das contas ela serve também para introduzir um elemento novo que vai, que vai adicionar ao grande mistério que está acontecendo ali. Eu achei legal, eu achei criativo isso. A primeira vez que eu vi, a segunda vez e tal, eu admito que realmente essas revelações ofuscam os episódios, mas eu acho que assim, não ofuscou tanto para mim. Na verdade, quando eu falo que eu ofusco, é porque o galerão realmente funciona pensando uma coisa de cada vez, entendeu? Então o galerão na internet, por exemplo, não vai comentar de outra coisa, só vai comentar disso. E é uma pena agora. Eu realmente, assim, eu curti o episódio, assim, quando eu vi de novo agora, sabe, porra, são bons episódios, entendeu? São aventuras legais, assim. Não me confundiu tanto, não me distraiu tanto, assim. Então, no meu caso não é que ele de fato me distraia. Mas me irrita ele tá o tempo todo tentando me distrair. Esse esforço de tentar me distrair o tempo todo, sabe? É por isso que eu digo que é irritante. Porque ele tá o tempo todo lá, pá, pá, pá, batendo. Mas enfim, a temporada passada eu comecei muito preocupado, mas no final ela me surpreendeu. Eu gosto de muitos episódios nela, muitos mesmo. Eu gosto mais da metade da temporada pra caramba. Então. Mas assim, é uma coisa diferente. Com relação a. Fala, desculpa. É uma coisa diferente, tem valores diferentes do que me interessava em Dr. Who. Tem alguns são iguais também, enfim. Mas é uma temporada que me surpreendeu bastante, que eu gostei bastante. E agora eu tô muito empolgado com ela. Não, fala aí que eu volto pra falar dessa. Não, então, com relação a essa, né? Eu tava um pouco preocupado que eles fossem emborrecer demais e tal, não sei o quê. Mas eu tava animado assim mesmo, porque, enfim, Doctor Who tá voltando. É essa galera tentando algo novo. Beleza, pode dar certo. Vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. Agora, uma coisa que tava me incomodando um pouco na promoção da série, né? Da forma como eles estavam promovendo ela. Essa coisa de bater muito na tecla de que serão filmes, serão blockbusters semanais, aventuras, não sei o quê. E cada uma tem um pôster, assim... Eu não sei, tipo, eles estavam forçando tanto a barra pra ser um negócio cool, como se precisasse, entendeu? Tipo assim, Doctor Who é cool. Mas sabe por quê que eu tô, entendeu, com essa impressão? Saco, para de fazer isso. Ainda mais, principalmente com essa coisa do Dinosaurs on a Spaceship, né? Toda hora, porque são Dinosaurs on a Spaceship! Olha que coisa cool e descerebrada! Olha, a gente viu o vídeo da menininha e parece ter funcionado muito. O jargão, ela amou. Ah, eu perdoei horrores o episódio depois que eu vi esse vídeo da menina. Mas, enfim. Mas sabe por que eu acho que estão batendo nessa tecla? O galerão funciona, mas pra mim fica... Sabe? Eu acho que estão batendo muito nessa tecla porque esse primeira parte da temporada, eles juntaram um pessoal muito bom. Roteiristas muito bons, diretores muito bons. O diretor desse Dinosaurs on a Spaceship tá de parabéns. Foi um puta, assim. O Matt Smith é um puta ator, ele não precisa disso. Mas a Karen e o Arthur estão incríveis nesse episódio. Eu nunca vi eles atuarem tão bem desde que eles entraram no Doctor Who. A Karen atuou bem legal no Grow Who Waited, pô. Não, sim, mas mas dessa vez, sabe, ele conseguiu tirar tudo que eles têm, sabe. eu consegui sentir a personagem o tempo todo, entendeu? Uhum. A Karen tem um, eu acho, pelo menos, que ela tem um probleminha pra fazer drama, sabe? O drama dela não me convence muito. E... ela não é a melhor atriz do mundo mesmo. Pois é, é sim. Ela é linda. Mas ela é uma atriz de cenas de descontração, sabe? Cenas de descontração, cenas de comédia, ela faz muito bem, extremamente bem. Mas ela cresceu bastante, né? Você vê a... Cresceu. Você vê a evolução dela nas temporadas, você vê que foi uma grande escola pra ela, assim. Sim, o Rob sempre foi bom. E esse episódio com esse diretor, que conseguiu tirar ótimas atuações ali de todo mundo, sabe? Funcionou muito bem. E eu acho que justamente por isso que eles estão batendo nessa tecla do blockbuster. A gente tá juntando aqui o melhor pessoal que a gente tem trabalhando com o Dr. Who atualmente pra fazer um troço realmente muito bem feito, sabe? Muito bem trabalhado, assim, muito bem acabado. O que eu achei nesses dois primeiros episódios, pelo menos assim, visualmente são bem impressionantes, assim, toda a parte técnica, etc. Tá tudo bem legal, assim. Eu só achei que esse segundo episódio teve problema de ritmo mesmo, entendeu? Teve algumas partes que estavam muito focadas na comédia e a comédia não tava acontecendo pra mim, entendeu? E aí, quando isso rola num filme, qualquer coisa que você tá vendo que é pra ser engraçado e não é, você acaba ficando com bronca do negócio, entendeu? Engraçado. Eu acho mais fácil você perdoar um drama ruim ou um suspense ruim do que uma comédia ruim. Mas é que eu não sei se esse episódio. Eu, pelo menos, não encarei esse episódio como um episódio de comédia. Mas como um episódio de leve, de uma aventura infantil, sabe? Você tem um dinossauro cachorro, você tem um Doctor montando nele, você tem... Ele é leve, ele é sessão da tarde, sabe? No plot dele. E os personagens... Os personagens estão muito bem escritos, novamente. O Rory e a Amy estão extremamente bem escritos. Você vê o crescimento dos personagens, lembraram que o Rory é um enfermeiro, coisa que ninguém faz. Sabe, agora eu achei o pai do Rory, infelizmente, totalmente indispensável ali. Eu não sei, tipo, ele realmente, você pode extrair ele do roteiro, do plot, que ele não provoca nada na série. Eu acho interessante como ele é um assunto que o Rory tem que não está diretamente relacionado com a Amy. Não, é por causa disso, mas assim, fizeram um grande away em torno desse personagem, porque é o senhor. Porque é um ator, né? E não sei o que, fizeram um grande away, então eu tava esperando um pouquinho mais, de repente, se não tivessem feito tanto away em cima do pai do Rory no episódio, né? Eu teria perdoado um pouco, assim, mas é o que eu tava esperando. Muito, assim, do personagem, realmente, tipo, ele não é agente de mudança nenhuma, assim, a presença dele não altera nenhum acontecimento grandioso, não provoca nenhuma reflexão em nenhum personagem, é um cara que tá ali, pra fazer número. Eu acho interessante pra mostrar algum assunto que o Harry tem que não envolve a Amy, e o próprio episódio, joga isso pra um lado e pro outro com a Amy o tempo todo falando que é a rainha do Harry e tal. Então... Não, o Yoda comenta com relação a esse cara, não, que realmente pra isso, realmente, ele serviu, eu concordei, que é o seguinte, mostrou um pouco pro doutor que os Ponds têm uma vida, entendeu? Que ele não pode mesmo chegar a qualquer hora, porque ele chega lá, já se materializa, no meio da sala, eles já aparecem dentro da TARDIS e acaba levando o pai do Rory junto por engano. Sim, então, também. Pra mostrar pra ele, olha só, nós temos uma vida aqui, você não pode chegar a hora que você quiser e levar a gente pra sabe, pra 10 aventura. Meses depois, né? A hora que você quer, quando você quer, demorando o tempo que você quiser. Meu pai tava aqui, você tá botando em risco não só as nossas vidas, como as vidas dos nossos parentes, entendeu? Sim. Então ele tem essas utilidades pra trama do episódio, realmente. Ele não tem muita utilidade, mas ele tem essas utilidadezinhas e, sei lá, eu fiquei com a impressão que era tipo a introdução do personagem. Eu acho que talvez ele ainda vai ser usado mais uma vez até o fim da temporada. Eu fiquei com essa impressão também. Eu tenho certeza que ele vai aparecer de novo e agora é só pra gente ficar conhecendo, saber que ele existe, ele tá ali e aí depois é desenvolvido melhor, enfim. Sim. Mas pelo episódio da semana que vem eu tô bem animado, sim. Eu também, porque, enfim, tem todo o clima western que parece que vai ser bacana e tem a Amy peitando o Dr. Maluco, que enfim, tá cada vez perdendo mais a linha, né? No episódio do Asylum of the Daleks, o Asylum of the Daleks, inclusive, eu gostei muito da humanização que eles fizeram dos Daleks. Sim. Não só com a Oswin, mas com aquela cena dos Daleks humanos, sabe? Uhum. Que tem o Dalek bailarina e tal. Uhum. Quando o Doctor explodiu, os Daleks estavam naquela sala, ao invés de ficar o Yuhu, sabe? Bacana, vai lá, Doctor. Eu fiquei com pena dos Daleks. Caramba, tadinhos. São os Daleks loucos aí, eles estavam dançando, não estavam fazendo mal pra ninguém. Então serviu muito pra isso, e isso foi muito legal pra também fazer a dicotomia do não sei se essa palavra é aplicável aqui, dicotomia, ela surgiu na minha cabeça do nada, pra fazer essa oposição do Doctor louco, do Time Lord Victorious, que tá tão louco e tão surtado no próprio poder que tá pior que um Dalek. Que é justamente o que acontece no episódio Dalek, né? Que é quando a Rose vira pro Nine e fala, você tá virando eles. Não, na verdade, a missão deles nesse episódio era tornar os Daleks assustadores de novo, né? Era o manto que eles estavam falando toda hora. Uhum. E realmente eles conseguiram, mas o Moffat trapaceou, porque ele basicamente usou mais ou menos a fórmula do Dalek mesmo, desse episódio. Ele botou os Daleks quebrados, ferrados, meio derrotados, né? Uhum. E aí isso torna eles mais assustadores, porque tem aquela sequência toda do Rory andando, e aí os Daleks vão voltando a funcionar devagarinho. Adorei aquela sequência. Sim. Toda, né? E a própria forma que o doutor trata eles, quer dizer, foi um episódio bem derivado desse primeiro episódio do Dalek da primeira temporada. Nesse sentido, né? Mas aí ele dá essa humanizada como um plus. E tem toda a coisa da Oswin, que é extremamente interessante. Eu quero muito ver como ela vai ser companion. Mas não, realmente, pra não dizer que essa temporada não tem Mindfuck, esse serviu como um bom Mindfuck, porque sim, agora realmente. Foi uma Mindfuck muito emocional, sabe? Eu fiquei triste, sabe? Caramba, tadinha. Porque ninguém era uma personagem esperava. Que eu tava gostando, eu tava, sabe, perdidamente apaixonado por ela no longo do episódio, e aí de repente, pá, ela é uma Dalek. Eu fiquei meio sem sentido, sabe? O episódio acabou, eu tava meio triste. Não, assim, foi legal porque principalmente porque aparecer agora. Pois é, principalmente porque eu vi essa a companhia nova e eu só fui perceber que era ela mesmo no finalzinho, sabe? E quando foi rolar essa revelação e tal, caramba, ela parece muito, será que é? Será que não é? Agora, e realmente rolou curiosidade de saber como que ela vai ser reintroduzida, porque não vai ser a mesma personagem, porque se for a mesma personagem antes disso acontecer, vai ser River Song de novo, e aí eu mesmo sou o primeiro a reclamar. Pois é, eu também não quero, eu também não quero um drama de, eu tenho aqui essa companion que vai virar um Dalek. Acho que é muito mais interessante se ela tiver, se ela for de alguma forma meio Dalek, e a gente tiver essa resgatou ela de alguma forma. Isso, e a gente tiver essa situação, será? Em que o Dalek começa a criar um vínculo emocional, que o Doctor começa a criar um vínculo emocional com o Dalek. Imagina, o Dalek é o companion dele. Isso. Não o Dalek, né? Mas ela pode ter dois corpos, eu não sei, algum vínculo emocional. Ela pode ter um corpo humano com um negocinho na testa, eu não sei. Não sei. Mas eu acho que as características Daleks dela deveriam ser mantidas. Agora, eu vou falar um negócio que você vai me xingar. Ah. Eu falei que eles estão retomando o meu raciocínio inicial. Eles estão realmente fazendo um tone down na série pra dar um jeito nessas complicações e tal, pra ela ficar um pouco mais digerível pro grande público. Ah. E só que eu acho que o Moffat tá com dificuldade de let it go, sabe? E é por isso que a gente tem os diálogos expositivos. Ele tá com muita dificuldade de fazer tramas que não dependem do que ele tá acostumado a fazer. E aí o que ele faz pra que o que ele tá acostumado a fazer fique mais fácil? Ele expõe o máximo que ele pode. Ele bota os personagens explicando e reexplicando e reexplicando a coisa e enfim. Os finais da temporada passada, o especial de Natal e o Asylum of the Daleks foram progressivamente aumentando na quantidade de diálogos positivos, sabe? Eu não percebi isso tanto no caso dos Daleks. Agora, no especial de Natal, realmente, ele explica bastante porque não sim. precisa explicar. Nos Daleks, comparado com o especial de Natal, dos Daleks é um pouco mais tranquilo. Mas o especial de Natal, principalmente por ser um especial de Natal, foi fodido. E aí você vê o Dinosaurs on Spaceship. Que o cara faz uma trama leve, uma trama simplesmente totalmente fácil de digerível por todo mundo, que não depende de nada disso, logo não tem nenhum diálogo expositivo, sabe? O desenvolvimento dela, o que faz você pensar ali é o desenvolvimento dos personagens, e enfim, ele vai para um outro lado, ele faz uma outra coisa que não depende da marca autoral do Moffat, que parece ser tão forte que ele não quer deixar aí. Eu até acho isso legal, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não sei. Talvez esteja até sendo uma escola pra ele, sabe, fazer isso. Ele se forçado a encarar isso e ele tá aos poucos aprendendo, sabe? Por isso que o Asylum of the Daleks é tão melhor. Então, nessa questão de diálogo expositivo do que o especial de Natal, sabe? Talvez seja até uma boa escola pra ele, talvez seja até alguma coisa que ele precise, não sei. Não pra deixar a marca autoral dele, mas pra somar a marca autoral dele, sabe? Aprender coisas diferentes que ele possa somar ali. Eu não gosto muito quando o cara faz muita força pra fugir de si mesmo, assim. Mas beleza, se é o que precisa ser feito agora, e contanto que o produto final seja bom, é válido, enfim. É a característica da função dele, ele não tá ali realmente como ele era antes, né, como um roteirista convidado, que a função dele era realmente fazer o episódio com a cara dele só e largar pra lá, né, ele realmente agora é responsável por toda a temporada e pra agradar todo mundo, então enfim, são os ossos do ofício, ele é obrigado a fazer isso. Por falar nisso, estão rolando boatos que o escritor do Dinosaurs on Spaceship pode ser o próximo showrunner. Estão correndo... É ele mesmo? Eu sabia que era um deles, não sabia se era o Todd White mesmo. Estão correndo boatos por aí, não tem fonte, não tem porra nenhuma, são boatos soltos no meio do nada. Mas seria ele. Ele era showrunner de Torchwood, que não era o Davis, né? O Davis era só criador, quem era showrunner era ele. E ele escreveu os episódios aí, ele escreveu da Sarah Jane, foi ele que escreveu da Sarah Jane? Eu tô confundindo com o outro, do próximo. Não sei, eu não lembro eu agora. Eu sei que esse boato surgiu porque rolou uma, não sei se era uma Comic Con, uma convenção internacional aí, que foram pessoas do elenco, o Moffat não foi e foi esse cara no lugar, assim, né? Então daí já tinha começado a rolar, que ele já seria ali, já estaria começando a ser o segundo em comando, assim. Então, ele vai escrever dois episódios agora? Dois episódios nessa primeira parte, sim. É, ele mesmo. Ele fez o Dinosaur Spaceship e o Power of Three, que parece que vai ser um episódio bem mais sério, bem mais emocional. Então vai ser um contraponto, sabe? Ele vai mostrar meio que os dois lados do que ele sabe fazer. Que é basicamente Torchwood, né? Se você for parar pra pensar. É Torchwood levado a dois extremos. Mas mesmo o legal desse Dinosaur Zone Spaceship, pra mim, pelo menos, é o seguinte. Mesmo que eles tenham feito um episódio extremamente leve em algumas partes, quando ele resolve ser pesado, ele vai com força. Porque sim, você tem um vilão que é muito vilão. Uhum. E você tem um doutor assassinando ele sumariamente, né? Isso é bem pesado. Sim, né? Sim. E você tem um beijo gay na série, incrível. Uhum. O doutor beijo fora. Foi meio desenho animado, foi meio... As crianças vão ver aquilo como elas veem o Pernalonga beijando no Ortenino. Mas foi legal, as shippers estão loucas, já tem GIF, já tem. Então, a Tri tá adorando brincar com isso por aí. Tô achando legal que esse episódio, eles estão entregando, assim, umas. Eles visualmente, assim, estão tão fortes que eles estão entregando umas imagens que já estão ficando clássicas instantaneamente, entendeu? Sim, sim. Então a coisa no primeiro episódio da garota Dalek, isso, cara, no outro dia já tinha um monte de artwork na internet sobre isso, entendeu? Alguns bem legais. O Triceratops? Você viu a fanartzinho do da Level com o Triceratops? Aquele troço o nego desenhou sabe, acabou o episódio e o nego falou desenhou, sabe? E postou no DeviantArt. Inclusive, cara, esse pessoal vai voltar, porque assim, não só porque fez sucesso, mas Doctor Who é assim, quando eles gastam muito dinheiro fazendo a porra do boneco, eles precisam usar de novo, né? Pra poder compensar. É por isso que eles não largam a mão, ficam usando o Woody pra sempre, porque tem a fantasia ali, vamos usar, né? Aham. Uhum. Então, ele vai aparecer, eles vão dar um jeito de botar de novo essa porra desse Triceratops pro segundo mesmo. Aqueles Pterodactyls, ele. Acho que não era o mesmo de Torchwood, não. Mas. Não, não sempre. A Adri comentou que a movimentação era a mesma, o que mudou foi o skin. Eles deram. Assim, os efeitos estavam muito bons, eles usaram. Dr. Russo faz isso muito bem, na verdade. O que acontece? Já que não tem muita grana pra fazer muito CG, eles usam pouco, mas usam bem feito. Então tem poucos dinossauros, se for parar pra pensar nesse episódio, bem poucos. Uhum. Mas quando eles aparecem, eles são muito, muito legais e muito. Eles funcionam muito bem ali dentro daquele contexto ali. Sim. Enfim, eu tô muito empolgado com essa temporada. Eu aprovo esse cara como showrunner, porque. Não, quem for, pode entrar aí, então. Tem você investindo pra caramba, o cara fez Torture, a gente gosta de Torture, certo? Logo. Tudo bem. Pode entrar quem for aí, que eu tô de boa, eu não sou assim, não. Eu sou muito fã, assim, do Moffat, e realmente, quando anunciaram que o Moffat ia assumir, eu fiquei empolgadaço, né, porque... E aconteceu justamente aquilo que eu queria que acontecesse, entendeu? Porra, é um monte de blinks, são 12 blinks por temporada. Enfim, foi isso que eu queria, isso que aconteceu, foi ótimo, mas agora, se tiver que mudar, beleza, estamos aí. Principalmente que é o tipo de coisa que, enfim, você tem que admitir que é um pouco cansativo, né? Não, sim, não dá pra ser assim pra sempre. Pois é, imagina 10 temporadas de Blink. Não dá. Pois é. Mudar uma sensação bem-vinda, eu só não quero que emburreça. Não quero que fique burro, não quero que fique clichê. Eu quero ter minha mentalidade. Porque uma coisa que eu gosto muito no texto do Moffat, e dos outros também, mas os outros, sob a tutela do Moffat, acabam fazendo um pouco isso também. Que ficou expositivo agora, mas tava muito pouco expositivo antes. Então, acontecia coisas assim, os diálogos, iam jogando diálogos na sua cara e você tem que raciocinar rápido para pegar o que tá acontecendo. Eu gosto disso, entendeu? Eu acho esses floreios, esse vai e volta legal. É por isso que eu gosto de Sherlock também, você tem muito em Sherlock, né? Que não para muito para te explicar. E agora eles estão parando para te explicar que, enfim, não tá irritante ainda. Não tá nível seriado americano. Uhum. Mas, enfim. Novamente, cedo pra falar, vamos esperar mais um pouquinho, mas eu acho que isso vai ser mais recorrente nos episódios do Moffat, porque ele não quer abrir mão do que ele faz, sabe? E aí, pra o que ele faz ficar mais digerível, ele tem que explicar mais. Então, rapidinho agora, só pra aproveitar, deixa. Eu tinha comentado até no Twitter, né, que eu ia contar quem que tinha me chamado pra brigar lá fora. Por que que eu tô contando isso? porque eu sou oportunista, né? Acontece uma coisa maneiríssima na minha vida, eu tenho que contar pra todo mundo. Então, o Pablo Vilaça me mandou uma mensagem pelo Facebook, né? Porque eu tava criticando muito as mensagens antirreligiosas dele, que são babaquíssimas, né? Não, o Vilaça anda, puta, sem controle, cara. Alguém deixa de tomar um remédio, só pode. Que ele tá fazendo uns textos babacas. É, quando ele não tá falando que ele é... Eu já contei pra vocês hoje que eu tentei me matar, que eu sou suicida, que minha mulher me deixou, sei lá. Quando ele tá falando isso, ele tá falando que, enfim, a religião vai acabar com a humanidade, nós estamos à beira de uma jihad, ele é bem extremista, bem escroto, e eu não gosto de gente extremista, não gosto de gente fanática, eu não tenho... Enfim, eu não ando com gente fanática, odeio gente fanática, de qualquer coisa, gente que é fanática de qualquer opinião. Não só religião, eu não gosto de... Me irrita um pouco gente que... Enfim, que é muito obcecada por uma ideia só, e essa ideia geralmente não é... É meio abstrata, é uma coisa da cabeça dela, enfim, eu não curto isso. E enfim, na internet, né, ele faz um post no blog pessoal dele. É, e tem uma sessão de comentários. Serve pra quê? Pra que você comente. Pra você comentar, óbvio. Então, pra que você, enfim, fale que gostou, que não gostou, gera uma discussão. É uma discussão. Então não é que eu chego lá e comento assim, ah, Paulo Vilaça, você é um babaca, pau no cu. Eu não falo isso, entendeu? É, todas as vezes que eu comentei, eu fui bem duro, mas aquele negócio. Ele é uma pessoa que é bem dura nas opiniões dele, e eu fui bem duro nas minhas. Num lugar que é apropriado, que serve justamente pra você fazer isso, uma discussão que tá rolando aí. E você foi duro, mas porém claro, né? Os argumentos são claros, bem sólidos até. Claro, sim. E a única ofensa pessoal que eu falei com ele é que ele é preconceituoso. Ele é, com relação sim, a isso. Sim, claro. Ele expõe toda uma opinião, ele ofende muitas pessoas que são religiosas, enfim, e não tá percebendo que tá fazendo isso, né? Uhum. E, enfim, não é legal, ele não, enfim, ele tem direito de fazer isso, não é crime ele fazer isso, mas, mas já que é um espaço público, tem direito de ler a resposta, enfim. E aí eu realmente não esperava que chegasse a seguinte mensagem dele assim, ó, na minha inbox. Você vai ler? Eu vou ler. Eu vou ler. Seguinte mensagem, abre aspas. Vamos fazer o seguinte. Quer me dizer algo? Pare de enviar mensagens pela internet e diga pessoalmente. Fale onde, quando, estarei lá mesmo. Deixe a covardia da sua geração de lado e assuma o que diz na cara de quem diz. Um minuto de silêncio, saudade, coerência. Brasil, o que responder, não é verdade? Eu vou ler rapidamente a minha resposta pra ele, rapidamente. Eu respondi assim. Eu não sou covarde, Pablo. Eu apenas comento seus textos na seção de comentários do seu blog, que serve para que nós, leitores, possamos comentar. Eu discordo totalmente da sua postura em certos tópicos, principalmente com relação à religião, e comento caso a caso, no texto em questão. Eu não te conheço pessoalmente, então não posso me dirigir diretamente a você. Eu sou um leitor dando uma opinião, assim como centenas de outros. Você manda mensagem em box para cada um que discorda de você? Eu acho meio inviável, já que você é uma personalidade muito conhecida na internet e seus textos promovem muitas discussões. Enfim, eu não preciso assumir nada na sua cara porque não estou dizendo nada nas suas costas. Se não quiser comentários, desative essa opção no seu blog. Enfim, aí eu discorri um pouco mais sobre a minha opinião e tal. Enfim, aí depois eu botei, olha, eu tenho 28 anos, não somos gerações tão diferentes assim, né? E aí ele me retornou da seguinte forma, Pablo Vilaça, abre aspas, você está sendo hipócrita, você não é um leitor que comenta quando discorda, é um troll que faz questão de publicar comentários discordantes sempre que se manifesta. Não há uma única instância na qual tenha postado algo sequer neutro. E seu tom é constantemente venenoso e agressivo. Não é discordância, mas ataque. E é por isso que insisto. Se quiser agir assim, ao menos seja homem e faça na cara. Não volte a me abordar aqui ou em qualquer lugar na internet. Ele vai chamar a cyberpolícia. Pessoalmente é outra história. Aliás, seria curioso. Aí aí eu mandei a seguinte resposta. Eu falei, Pablo, você jamais é neutro em seus comentários. Aliás, eu sempre te admirei justamente por sua eloquência e assertividade. Você é muito certo de suas opiniões, de uma forma que eu gostaria de ser com relação às minhas próprias. Eu sou venenoso e agressivo, sim, quando o tom do texto me ofende. E, enfim, eu explico... Que você tá respondendo ataque com ataque, né? É, então, eu falei. E repito, fiz isso apenas nessas repetidas vezes em que atacou de forma infantiloide e birrenta pessoas como eu. Não só eu critiquei sua postura nessas ocasiões, como muitos outros leitores também demonstraram sua satisfação. Então, eu ter sido premiado com sua atenção direta é algo que me deixa um pouco perplexo. E, de todo modo, não entendo essa sua insistência em dizer que estou me escondendo. Moramos em estados diferentes e eu não te conheço. Você posta uma opinião na internet, atacando certo público, e eu vou na mesma moeda, no mesmo local, dar o meu ponto de vista. Isso não é se esconder. É a única e legítima forma que temos para nos comunicar. Quer dizer, então, que se eu discordar do governo, precisarei ir pessoalmente em Brasília? Eu vou ter que ir lá bater na porta da Dilma para dizer que eu... né? Enfim. Eu sempre falo, eu sempre posto com meu perfil público no Facebook, com meu nome original, sou aqui, sou eu, pode me mandar mensagem, enfim. Quer dizer, eu realmente não entendi aonde ele estava querendo chegar me chamando para brigar lá fora. Eu só acho que ele devia estar muito perturbado nesse momento. Então, eu acho que ele tá passando por uma fase muito conturbada da vida dele, muito emocional. Eu acho que a dica que eu dou pra ele é volta a falar de filme. Para com isso, para com esses textinhos religiosos. Ai, meu pai. Não, aquele negócio, o blog pessoal dele, né? Então, assim, eu acho que a premissa do blog é realmente essa. Ele pode o que ele quiser, beleza. Mas, enfim, já que existe uma seção de comentários, né? Eu vou comentar. Realmente, eu afirmo que eu realmente não ataquei a nível pessoal em nada. Eu realmente só... Talvez seja porque uma outra vez, porque teve esses casos da religião, né? E teve uma outra vez que eu fiz uma crítica com relação ao curso dele. Uhum. De crítica que é um absurdo, né? Enfim, mas de novo, ele anuncia o curso publicamente no Facebook e eu vou publicamente no Facebook botar um comentário, enfim, fazer mas uma crítica. Esse curso dele em especial é um troço que nem só bate palma, né? Então... E eu imagino que no caso da religião seja algo parecido, né? Quem ele considera inteligente, ou seja, pessoas contra qualquer espécie de religião, batem palma. Então quem não bate palma só pode ser uma pessoa ignorante, manipulada. A visão dele parece exatamente essa por conta disso. Mas o que mais tem me incomodando no Pablo Vilaça nos últimos tempos é o seguinte. Eu entendo o tamanho do ego dele enquanto crítico de cinema. Por quê? Porque ele sabe o que ele tá falando, mas qualquer coisa, ele sabe muito bem. E ele sabe argumentar muito bem. Só que, mantenha o seu ego aí, porque você não é escritor. Para de fazer continho distópico sobre o futuro depois da Guerra Santa que vai acontecer. Sabe? Para com isso. Você não sabe fazer isso. Você faz isso mal. Engraçado. Você faz isso de uma forma beira ridículo. Engraçado. Não, é meio pueril, é meio birrento. Dá a impressão que a mãe dele obrigava ele a ir na igreja todo domingo. Ele ficou com raiva disso, ele ia dormir até tarde. Sim, sim. Né? Não sei, vai ver algum padre. Será que algum padre molestou ele? Eu não sei. Eu não sei, cara. Eu só sei o seguinte, que com relação até a esse conto, uma das críticas mais duras que eu fiz pra ele foi nesse futuro distópico aí essa sociedade teocrática que ele pintou. O que me incomodou um pouco foi o seguinte, ele usou os filhos dele na história e comentou que o filho dele tava preso. Pô, sabe, tipo, cara, respeita a porra do seu filho, sabe? Que merda! Se eu sou seu filho e leio isso daqui a alguns anos, porra, pai! Não é? Sabe, se eu fosse o filho dele e estivesse lendo isso agora, eu estaria com vergonha, na verdade. Porque porra, aquele texto, pai, é muito vergonhoso. Aquele texto é extremamente vergonhoso. Cara, eu lembro que quando eu tava na escola, eu estudei em escola adventista, muitos anos da minha vida, e tem um livro muito famoso deles, que é um livro de ficção, mostrando como ia ser o apocalipse. E aí eles dizem que a base dos adventistas do sétimo dia é porque eles santificam o sétimo dia, que é o sábado, é o dia que Deus descansou, então é o dia que eles tiram pra focar só na parte espiritual da coisa e não fazem outras coisas, correto? Uhum. Então eles guardam o sábado. Uhum. Só que o domingo pros católicos é o dia da missa, que é o dia, né? Sim. Os católicos não encaram o domingo da mesma forma que os adventistas encaram o sábado, mas os adventistas pensam que eles encaram. Sim. E pros adventistas existe uma rivalidade de dias a serem guardados. Uhum. Não existe isso pro católico. O católico calhou da missa ser domingo. Uhum. Porque, enfim, é o dia de folga, é o dia que ninguém tá trabalhando. Mas, enfim. E aí no livro dele, e eles dizem que o Papa vai assinar uma lei que vai obrigar as pessoas a guardar o sábado. E guardas do governo, do exército, vão bater na sua porta e vão perguntar qual o dia que você guarda. Se você disser que você guarda o domingo, que é o dia oficial que o Papa vai sancionar, enfim, eles vão te fuzilar sumariamente, é pena de morte pra quem não guardar o domingo, pra quem quiser continuar guardando o sábado. E eles realmente acham que isso vai acontecer. É, e o Velasco não tá muito longe disso com aquele texto. Então, e esse futuro teocrático aí do Velasco é basicamente a mesma coisa. Ele tá dizendo que pessoas serão presas porque estão dizendo que são ateias. Ah, então, aí ele vai virar, ele vai virar e vai dizer que, enfim, não é como ele realmente imagina que vai ser o futuro, etc. Mas deixa eu contar, mas aí que tá o meu grande ponto, é o seguinte, Velasco, o seu texto não tem nenhum valor literário, você não escreve muito bem. Você não faz isso bem. Sabe, ele não é original. Ele não é nada o seu texto. Ele só é um textinho reacionário que se faz de literário pra passar uma ideia que é uma ideia boba e birrenta. Então, poderia ser um texto interessante se a gente já não soubesse que essa é sim a opinião dele, se não fosse ladeada por outros posts e outros comentários que vieram antes e depois, e se ele não estivesse usando ele mesmo o nome dos filhos dele na parada. Ou seja, é uma coisa pessoal, entendeu? Sim, sim. Lógico, um autor pode escrever um futuro em que a religião destruiu tudo, eu vou ler, vou achar interessantíssima a história, enfim. É, e pode até ser a opinião do cara. Desde que o cara guarde, envolva a opinião dele com ficção, tá ótimo pra mim, entendeu? Uhum. É, o que eu não gosto é de ver um texto que é uma espécie de... Eu não sei, é realmente uma coisa política, datada, sabe? Pueril, boba, idiota, entendeu? Uma mensagem boba que está passando. E que, enfim, mas aquele negócio, não tô dizendo que ele não deve fazer isso, né? É, fica à vontade, fica à vontade. Agora, só achar uma bosta. Tem uma sessão de comentários ali embaixo, então eu vou chegar e vou falar. Uhum. E não só eu falei, como várias pessoas criticaram. Então, realmente, eu não sei se todo mundo recebeu uma mensagenzinha inbox dele chamando pra brigar lá fora, ou se foi só eu, porque eu comento em todos, né? Vai ver? Foi por causa disso. Então, é engraçado, né? Porque a gente fala que enfim, a gente... Foi o que você falou na sua resposta a ele, né? A gente admira ele pela eloquência, pela forma como ele consegue discutir, mas nessa discussão ele apresentou argumentos, você respondeu com argumentos e ele apresentou como contar pra mamãe. É. Eu acho engraçado essa posição dele, né? Que ele é um cara muito classudo. Sim. Então, me decepcionou um pouco, né? Eu, por exemplo, agora, o que acontece é o seguinte, quando alguém que você admira por algum motivo mostra um lado pessoal, por exemplo, eu gosto dos textos dele sobre cinema, mas como ele mostra um lado pessoal tão estranho, infantil, esquisito, bizarro desse jeito, eu infelizmente não consigo mais apreciar tanto os textos dele como cinema mais, entendeu? Eu fico lembrando que ele é assim, entendeu? Então, ainda leio as críticas do cara, ainda gosto, mas não é a mesma coisa. É o seguinte, se esse áudio chegar aos ouvidos dele de alguma forma, ele provavelmente vai ficar meio chateado, vai dizer que foi uma mensagem privada, que era uma coisa entre vocês dois, que não era pra ser exposta dessa forma, blá, blá, blá, blá, ah, blá, mas blá. Eu li porque eu achei uma discussão interessante, essa discussão, porque hoje em dia tá muito na moda você ser ateu, né? Uhum. E as pessoas não sabem o que é você ser ateu. É, você ser ateu hoje em dia é igual quando a pessoa fala do... Já viu esse movimento do orgulho hétero, né? Uhum, se você vai na página deles, na verdade o orgulho hétero é uma desculpa pra você ser extremamente machista escroto, uhum, e ficar postando foto de mulher e fazendo comentário imbecil. Uhum. Então, você vai na página de ateus, por exemplo, você só tem ataques idiotas com religião. E o engraçado é o seguinte, e eu tô falando isso porque também, sempre que pessoas inteligentes, inclusive muito mais inteligentes que eu e muito mais, que se expressam muito melhor que eu, comentaram nesses textos dele, entendeu? Teve pessoas muito mais classudas do que eu que comentaram, e ele não comenta esses textos. Agora, sempre que vai um evangélico maluco dizer que ele vai pro inferno, ele faz questão de no post seguinte mencionar isso e zoar do cara. Uhum. Entendeu? Sim. Ou seja, é muito conveniente. Eu tô falando isso aqui, por quê? Porque, bom, tá uma discussão de a gente tá na internet, né? A gente serve pra isso, pra discutir, pra compartilhar. A discussão, ela tá de mão única, porque ele só comenta diretamente aos outros fanáticos que fazem comentários imbecis. Todo mundo inteligente que coloca uma opinião contrária de forma inteligente, coloca lá, ele nunca mais volta a mencionar, ele não responde diretamente. Ele ou não, ele ignora ou ele manda mensagem no inbox, foi o que aconteceu com você. Inbox chamando pra brigar lá fora, quer dizer. Aham. Uhum. Então, Pablo, desculpa, eu não acho que você vai pro inferno, entendeu? Mas eu tô dando a minha opinião. Até porque, até segunda ordem, você não acredita no inferno, né? É, então você não vai ter que se preocupar. Ai, ai. E, enfim, se chegar ao ouvido dele de alguma forma, você diga o seguinte: Pablo, por favor, para. Pensa na sua vida, repensa na sua postura, sabe? Porque você tá perdendo todo e qualquer mérito que você já teve, sabe? Toda qualquer imagem que você já teve, todo qualquer respeito que você já teve. Pelo menos nosso, imagino que de outras pessoas que estão vendo a fase pela qual você está passando. E enfim, seja lá se isso é de razão emocional, se sua esposa te largou, se alguém morreu, não sei. Se recomponha, homem. Se recomponha antes que você vire uma piada. Get over it. É, ele tá virando uma autoparódia, né? Então, get over it, sabe? Ah, pois é. É isso. Yeah. Ou seja, Pablo, a gente não tá te expondo aqui. Eu só tô falando realmente com a intenção de te ajudar. Isso, claro. Na verdade, não. Na verdade, a gente tá te expondo sim pra ver se você toma vergonha na cara. É que eu tô preocupado, eu quero o meu Pablo Vilaça, né? Porra, cara, eu leio essa emissão desde que começou, sabe? Eu sou fãzaço do site, então o site já começou a decair porque colocaram as pessoas muito babacas pra escrever lá, né? É, eu comecei a gostar dele por sua causa, você sempre falou muito dele, sempre falou do que você admirava dele, eu fui ler e realmente, de vez em quando, claro, ele pisa na bola, mas no geral ele tem um texto bem consistente, ele tem argumentos bem consistentes. Isso é bem difícil. Bem. Não, ele é uma das poucas pessoas realmente coerentes da internet, né, hoje em dia. Uhum. É, só que realmente ele tá deixando, enfim, a vida pessoal dele tomar o controle de forma perigosa. Mas enfim. Uhum. Essa foi a sessão de terapia, web therapy aqui do GCast. Isso é o GCast, como sempre, indo onde ninguém nunca esteve. Uhum. Dando sempre um passo além. Ah, e vai ser muito bom. Fazia tempo que a gente. Agora nos comentários todo mundo só vai falar disso. Isso. A discussão de Doctor Who não existiu. O tema do programa hoje é qual? Porra, não lembro. Ah, o Yotsu Batou e o. Ninguém vai falar disso. Puta que pariu. Pois é. Mas fazer o quê? Eu só quero saber se vai chegar nos ouvidos dele, que nem o Guilherme Briggs, se vai ter algum dedo duro aí. Olha, a gente descobre e eu quero ver você dedurar a gente na frente, na nossa cara. Ao vivo. Na cara, essa geração. A gente vai juntar eu, vocês e o Vilaça. Eu quero ver você dedurar a gente pra eles ao vivo aqui, cara a cara. Eu tô procurando ele que dedurou a gente pro Brick, pra poder pegar lá fora. Eu já contei pra minha mãe, contei tudo pra ela. Entendeu? Isso. Bora lá, pô. Hoje, 24 horas, o mulherio já sabe que essa noite é toda nossa. Caçar e ser caçado na balada, só gostosas. DJ, tu viu no som que o LP já tá na roda, a zona continua. After party, no pool party, as minas todas nuas. As latinetes, top leste, de bumbum pra lua. E eu na captura, virando uma presa sua. Ninguém me segura. É despedida de solteiro. Amanhã talvez eu vá casar. Eu tô chapado, tô muito louco. E a ressaca vai me matar. Eu ligo um dane-se, eu quero só beijar, brincar de te laçar, laçar, tá, tá, tá, tá. Laçar, puxar, beijar. Vou te pegar. Laça, puxa, beija. Pra galopar. Só pra galopar. Ei, eu quero sexo. Bom, a gente já falou de várias comédias aqui, essas comédias de Slice of Life, etc, etc. E a gente é muito fã de Luckstar, todo mundo sabe. E antes de vir Luckstar, uma outra que ficou muito famosa também foi a Azumanga Daioh. E todo mundo fica comparando, né, principalmente nos Estados Unidos, que a Azumanga Daioh é super famoso e super mainstream, assim. A galera compara muito com Luckstar, embora seja bem diferente. E atualmente o mangá atual do Kyohiko Asuma, que é Yotsu Batou, que eu tava querendo falar desse mangá já há um bom tempo, eu falei, bom, já que ele também é o autor de, a gente ia ficar falando de Asuma Gadaio também, então vamos fazer um review duplo aqui, um casadinho desses dois trabalhos dele. Então, na verdade, eu acho que tem até muito em comum, sim, entre um Luckstar e um Asuma Gadaio, sabe? Eu não li muita coisa, eu li o primeiro volume, porque eu tenho dificuldade muito grande de ler em um coma em série. Eu não consigo, eu leio tipo 6, 7 tirinhas e eu começo a cansar. Aí eu tenho que parar, fazer outra coisa, eu volto, leio mais 6, 7 tirinhas. E aí, enfim, como pra gravação a gente não tinha muito tempo, eu não li mais do que um volume. Mas... ou tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Coisas que você vê em outros em Okoma, que você vê em Lexstar, que você vê em K-On, já tava ali. E eu fiquei me perguntando, inclusive, não sei se você sabe, se tá ali porque foi ele que colocou isso no formato, né? Ou se sempre foi algo presente em outros em Okoma, mesmo desde antes dele. O quê? Ou a questão do timing, a questão do tipo de humor, a questão do tipo de piada que às vezes é muito baseado na fofura das personagens. É, tipo, na verdade, assim, o eu nunca li outros Yonkomas desses, mas a gente tem visto muito anime que é baseado nisso. E o humor é sempre parecido. Sim. Então, eu acho. Mas, assim, mas eu acho que o diferencial do Rico Asuma tá mais no. No carisma dos personagens dele, né? Porque nem sempre, eu acho que fazer esse tipo de história que é tão limitada, assim, a história precisa cumprir uma série de regras, assim, pra você se importar com os personagens. Então, eu acho que ele acerta em todos os pontos. Geralmente, quando eu vejo um anime baseado nisso, sempre algum desses pontos fica devendo, assim, né? Sei lá, ou às vezes a piada é um pouco nonsense demais, ou às vezes o personagem não é tão interessante assim, ou tão único, mas nesse caso eu acho que ele acerta, assim, em muitos aspectos. Então talvez por isso que tenha dado tão certo o Overseas também, ou então talvez só deu certo o Overseas porque, sei lá, foi um dos primeiros animes baseados nesse tipo de material que surgiram, né? Não sim, sei. Sim. Qual o que estaria por trás, assim, se é justo mesmo você colocar o Azumanga num pedestal tão grande assim. Eu sei que eu gosto muito. Pelo que é, eu gosto bastante, assim. Eu gosto bastante. É, parando pra pensar um pouquinho, talvez muito disso já venha do Sazae-san. Enfim, né, que é muito mais antigo e tudo mais. Mas em Azuma Gadayo você tem isso aplicado a um demographics otaku, né? Já voltado mais para um público realmente otaku e não para um público familiar como o Sazae-san. Tipo, o design, como são, como, assim, ele basicamente estrutura dessa forma, são essas tirinhas que são na vertical, né, e são quatro quadrinhos, o traço dele, ele é bem simples, assim, no geral, mas tem que ser. Sim. Você não pode poluir muito aqueles quadrinhos com muitos detalhes, nem com muito background, então a movimentação, os quadros não tem muita movimentação, não tem muitos detalhes e tal, mas em compensação, as personagens são extremamente expressivas, né, precisa ser. Ele não vai ter muito tempo pra poder desenvolver a personalidade de ninguém, então, naturalmente, as personalidades vão ser todas bem acentuadas, tanto no traço, como nas situações e tal, tudo bem exagerado. E muito da piada vem de repetição de situações, né? Uhum. Ele vai repetindo tanto a situação que você acaba achando graça. Você, num primeiro momento, você pode achar graça daquela situação, mas depois você vai achar graça do fato dela estar se repetindo. É, imagina. Isso é tão inacessível pra muita gente aqui, né? E se repete sempre de uma forma criativa, né? Ele sempre tenta fazer a repetição não ser exatamente igual, não é sempre a mesma piada. É a mesma piada colocada no cenário um pouquinho diferente, aí depois um pouquinho diferente, ele vai explorando todas as formas como ele pode usar aquela mesma piada. Ele faz a piada e ele esgota a piada. Ele faz tudo que ele pode aquela piada antes de partir para uma próxima, sabe? E aí, às vezes, essas piadas se encontram e tudo mais. E é diferente do que a gente conhece de tirinha, de cartoon, assim, aqui no Ocidente, porque geralmente o que a gente tem de tirinha, que a gente vê no jornal e tal, são tirinhas que são sempre baseadas muito no, na piada, na punchline, né? Uhum. E na mensagem, no texto. Então, geralmente, aqui você vai ter mais texto e você vai ter sempre aquela piadinha no final do quadro. Esse, no caso dele, não necessariamente você vai ter uma piada ali no final. Sim. Às vezes, a piada toda, às vezes ele não quer passar uma piada, às vezes ele quer passar só uma ideia. Às vezes, não é pra ser necessariamente engraçado. Às vezes, toda a graça do negócio tá diluído nos quatro durante toda a gag, não só no final. E às vezes um conjunto de quatro quadros desses serve só pra poder preparar terreno pra piada que vai ser terminada depois. Porque tem muitas historinhas que são contínuas também. Sim, às vezes as coisas que a gente tá falando da situação se repetir, Às vezes ele faz as situações no primeiro momento, de uma forma que ela não é tão engraçada assim, que ela é uma piada menor, pra poder numa tira seguinte explorar isso mais a fundo e mais a fundo e mais a fundo até virar uma piada muito engraçada. E eu acho que isso acontece muito porque aqui no Brasil, tirinha é uma coisa muito standalone. Você vai abrir o jornal, vai ter uma tirinha de cada. Já lá, você sempre vai ter várias tirinhas. Você vai comprar uma antologia, vai ter os mangá da Yoi e vai ter várias páginas com várias tirinhas lado a lado. Então ele pode usar uma tirinha que continua na outra, uma tirinha que depende da outra pra funcionar melhor e tudo mais, né? Lá, mais do que aqui, você se apoia muito no personagem em si, na forma como ele é desenhado, na forma como ele se comporta, na característica predominante daquele personagem, né? Então, sei lá, se você tem uma personagem que é a, tipo a Tio, por exemplo, que ela é a garotinha, que ela é ela tem 10 anos de idade, mas ela é gênio e ela tá no segundo grau, né? Então você vai ter muitas piadas que brincam só com esse fato, o fato dela ter só 10 anos de idade e estar no segundo grau. E é isso. E não tem nada mais além disso, só que acaba sendo engraçado. Por quê? Porque ela é fofa e o design dela é legal, entendeu? Tipo, é uma coisa que não se fixa só na piada, no que tá sendo dito, né? É um tipo de humor que requer todos esses elementos juntos, funcionando ao mesmo tempo. Isso eu acho interessante. Porque aí você pode ter histórias mais variadas, né? É até estranho, porque eu tô aqui dizendo pra você que é uma piada se repetindo, e ao mesmo tempo tô dizendo que isso dá mais para que a história seja mais variada. Porque eu não sei se só sou eu que tenho essa impressão, e se é só uma impressão mesmo, mas todo Yonkoma que eu leio, ele tem um quê de laboratório. Tipo, não parece que ele testou a piada várias vezes antes de escrever a tirinha. Parece que ele pensou num conceito, e aí todas as ideias que ele foi tendo, ele fez uma tirinha para cada ideia. E aí ele vai brincando com isso, sabe? Eu vou adicionar aqui uma personagem nova, beleza. A gente vai fazer uma tira de introdução pra gente saber qual é a dela. Pô, mas eu pensei em mais umas 5 piadas legal pra ter com ela. Não tem problema, a gente não tem pressa. Vamos fazer 5 tirinhas seguidas com todas as piadinhas que eu pensei. Eu tenho muito essa impressão quando eu leio em Yonkoma. É bacana, porque você vê você vê a evolução do autor ali, enquanto você vai lendo, você vê a evolução dos personagens, da história. É muito orgânico, né? O produto vai crescendo e se desenvolvendo naturalmente na sua frente, enquanto você vai lendo. E não tem ninguém forçando, não tem ninguém apressando, não tem ninguém moldando demais. A coisa vai acontecendo meio que sozinha, enquanto você vai lendo. É uma leitura muito fácil, né? Você lê muito rápido e tal. Assim, você acaba cansando, dependendo dos no seu caso, por exemplo, mas por outros motivos, não necessariamente porque a história mesmo é simples e você vai lendo e vai conhecendo aquelas personagens e de repente você, quando vê, você conhece elas, né? Assim? E muito da piada também vem esse é o ponto chato da gente não ser japonês, né? Porque ele faz muita piada envolvendo regionalismo, muito trocadilho, muita coisa assim. E infelizmente nessa edição que a gente conseguiu, né, pela internet, que eu acho que é a edição mais recente que você tem nos Estados Unidos lá, que é um escândalo, não é nem um scanlation, é um escândalo do que saiu lá mesmo, né? Que é uma compilação de todos os volumes, tem umas 700 páginas do negócio, e as notas de tradução, as explicações não estão na página, estão muito depois. Então lá pro meio, depois tem um anexo, só com os comentários de tradução e não sei o quê. Então às vezes quando você vai ler o comentário, você já perdeu o significado. Então, mas é engraçado, porque como você sabe que o mangá, ele é meio nonsense às vezes, tem muita piada que você vê, você acha que ela é assim mesmo, entendeu? Que a graça não fazer sentido, né? Mas tipo, não, na verdade, nesse caso, não é bem assim, nesse caso é pra ter graça mesmo, é que você não pegou a referência, entendeu? E principalmente com a coisa do sotaque da Osaka. A Osaka... As piadas dela são muito boas. Não é, tipo, ela é uma cabeça de vento que chega... Porque, na verdade, assim, a gente falou falando da trama, né? O Manga Dials foca num grupo, numa escola pra... Não é uma escola pra garotas, né? Mas a gente só vê as garotas. Eu não sei, é? Você lembra de algum garoto? Eu não lembro de um garoto. Eu não lembro. Enfim, é uma escola e essas meninas estão no segundo grau. E durante... O legal é que é um forcoma com começo, meio e fim. Porque passa por todos os 3 anos de... Todos os anos do colegial delas, né? E são divididos em meses. As tirinhas são divididas em grupos de meses, assim, durante esses 3 anos. Isso é bem legal. K-On! Divide em meses, mas também é o mesmo esquema, né? Passa pelos 3 anos de colegial e aí depois tem aulas na faculdade. E aí se passa nesse colégio, não sei, que a gente não sabe se é só pra meninas ou não, mas só foca nas garotas. E tem esse grupo específico de garotas que fazem amizade, são bem diferentes entre si, etc. E é o Slice of Life, vai contando as aventurinhas delas no dia a dia do colegial. E é basicamente isso. É, não é diferente de um... Novamente, um K-On! Lexstar. É, não é tão... De vez em quando... É mais surtado do que um K-On!, né? É. Então é meio que o meio do caminho entre um K-On! E um Lexstar. É, não é tão... É porque o Lexstar é uma coisa mais pra otaku, no sentido de referências pop e tal, né? Sim, sim. É, Azumanga já é mais pra um público mais amplo, assim, né? Não tem nenhum personagem otaku que vai estar ali vomitando referências de Gundam pra você. Sim, sim. Ele, enfim, mas eu ainda acho que ele tá um nível acima de um K-On! No sentido de... Sim, ele é mais absurdo. Né, de ser referencial e de absurdo. É. Mas não é necessariamente cultura pop e tal. Ah, sim, sim. De vez em quando, o autor te dá de presente um capítulo normal. Chegou a ler um desses? Normal, que se diz sem o coma, né? Sem ser vocoma, uma com assim, companhia. E é, não sei se é comum, mas acontece em K-On! Também. Ah, é? Uhum. Eu nunca li K-On! Eu é li... bom? É bom? É bonzinho. É igual anime, né? Se você gosta de anime, você gosta de mangá. Ah, não, eu nunca vi o anime também, então. Eu vi pedaços do anime, enfim. É, muito bonitinho. E aí você tem essas personagens. Aí você tem a Osaka, por exemplo, que é uma estudante que veio transferida da região de Osaka, e aí o povo começa a chamar ela disso, porque ela é de lá e acaba ficando, né? Acaba sendo assim. Ela é uma cabeça de vento, e todas as piadas envolvendo ela são ótimas. E é legal que umas coisas, porque, como, por exemplo, ela é completamente intrigada com as Maria Chiquinhas da Tio, que é a menininha lá que tem 10 anos. Uhum. Eu senti igual alguma coisa disso. Ela tem uns sonhos, assim, né? Em que ela tira fora o negócio e aquilo ali encaixa, e a garota tem uma coleção de outros cabelinhos pra encaixar ali. Enfim, é umas coisas tão sem sentido, entendeu? Que chega a ser até um pouco assustador, entendeu? Porque, tipo, o que tá se passando? Elas são malucas mesmo, sabe? O que se passa na cabeça dessa garota? Coisas assim. Só que muito do que ela fala acaba se perdendo um pouco, porque ela tá representando um estereótipo da região que ela vem, entendeu? É, na verdade, tem duas piadinhas com ela, né? Tem duas piadinhas com ela, porque ela é meio surtada, uhum. E aí toda vez que ela tá surtando, às vezes a piada é que não, isso é o pessoal de Oscar que é assim, uhum. Mas não é ela surtando. E o contrário também, né? É, esperam que ela faça coisas que são estereótipo de Oscar e ela fica... E ela não faz, sabe? Porque ela não entra no estereótipo, necessariamente. É, e aí ela força o estereótipo pra ser aceita no grupo, sabe? Como todo mundo espera que ela haja como um estereótipo de uma pessoa de Oscar, ela começa a forçar o sotaque, ela começa a forçar uma coisa ou outra, a coisa toda da piada, do humor, né? Que Oscar é muito forte com humor e tal. Então ela começa a forçar essas questões culturais pra ser aceita no grupo. É, o que todo mundo espera que ela seja, ela acaba sendo o contrário. Uhum. E a solução que eles usam nessa tradução americana, eu não sei se traduzisse pro Brasil o que eles iam fazer, mas a solução que eles usam pro sotaque dela é botar ela com o sotaque sulista americano. Uhum. E isso é bem pronunciado na dublagem em inglês, eu vejo muita gente por lá reclamando disso, né? E é um pouco sugerido no quadrinho. Você vê pela grafia de algumas palavras que ela tá soando como alguém, como um personagem de True Blood. Uh-huh. Eu não sei no Brasil se vocês fariam isso ou deixariam pra lá. Eu colocaria ela aqui com o sotaque de Minas. Sei lá, de Minas seria muito bom. Né? Então, mas acho que pensei no sotaque caipira. De Minas? Não penso no sotaque de Minas, eu pensava no sotaque caipira paulista. Ah, tá. De Portão. Ah, tá, entendi, de Campinas. Isso. Uhum. Enfim. Mas enfim, tem essas figuras assim que se misturam. É, as minhas favoritas, assim, tem a Osaka, obviamente, tem a. Qual é a professora mesmo? Ah, qual o nome dela? É a. E o Kari Sensei. É o que eles chamam de homeroom teacher. Eu não sei exatamente o que seria isso, mas é tipo a professora que representa a classe, né? Sim, sim. É a professora responsável daquela classe. E isso aparece ela o tempo todo, né? E ela é ótima, porque ela é completamente cabeça de vento também, irresponsável e preguiçosa. E ela parece, comparando de novo, ela parece a Konata adulta. Parece. A Konata seria mais ou menos assim. Não, e em Lexstar também tem uma professora de Lexstar que parece bastante com ela, né? Eu não lembro. A professora aqui que não consegue marido, que joga MMO. Ah, é verdade. E as meninas descobrem que ela joga MMO e tal, são personagens bem análogos. Mas aquela professora é um pouco mais autodestrutiva, né? Ah, sim, sim. Ela é ótima e tem o professor depravado, né? Kimura Sensei. Eu achei que chegou a ler alguma coisa dele também, não? Chegou no pedaço. Pouco, quando eu parei de ler, ele tava meio que começando a aparecer. É um dos exemplos mais notáveis de de humor que é totalmente baseado no design, porque tem uma cara completamente assustadora, e a graça reside exclusivamente no fato de que em qualquer situação ele tá com aquela cara espantada dele. Uhum. Ele é ligeiramente pedófilo, ele é casado, inclusive a esposa dele é super um doce de pessoa. E outra piada recorrente é o espanto que as meninas têm quando começam a descobrir sobre a família dele. Como que pode um cara tão esquisito ter uma família normal dessa? E a forma nem um pouco sutil com que ele fica cantando as garotas, querendo vê-las de biquíni e tal. Enfim, e a graça tá exclusivamente nisso, no fato de que ele tem essa cara espantada, com essa boca aberta, uma cara completamente assustadora. E tá sempre com essa cara em qualquer situação e tal, isso é bem legal. E você se pega rindo dessas coisas idiotas, entendeu? Que não era pra você estar rindo disso, era pra você estar achando, nossa, que coisa mais repetitiva, chata, não sei o quê, mas tem uma ciência por trás disso. Não é simplesmente repetir a piada, é repetir uma boa piada de formas diferentes. Sim, sim, é usar a piada, como eu falei, né? Usar a piada de todas as formas que você pode usar ela. E aí, enfim, virou a mania que todo mundo conhece, todo mundo adora. Inclusive o Johan gosta muito do manga, do anime. Sim, sabe quem gosta muito? Acho que gosta sim, a Valéria. Acho que já viu a Valéria comentar. A Valéria gosta muito de K-On, né? E gosta, acho que bastante do manga dela também. Talvez eu esteja delirando, mas acho que ela gosta também. E é um mangá mais curto do que eu imaginava que ele era, né? Ele só tem 4 volumes. E como você falou, né? Tem, rola essa edição gigantesca aí de 800 páginas. São os 4 volumes em um só. É que tem material extra, tem parece uns capítulos extras que ele desenhou depois, sei lá. Ah, é? Uhum. Ah, não. Tem o remake, né? Vamos dizer assim. Ele meio que redesenhou o mangá recentemente. Ah, é? É. O mangá foi meio que refeito, é exatamente a mesma coisa, mas ele deu uma melhorada no traço, deu uma recalchutada nele. Tô vendo aqui, ó, o nome é Azumanga Recycle. Nossa. Ele é uma edição menorzinha de bolso. É, o traço dele. Traço melhorado. O traço dele vai melhorando no decorrer do próprio mangá, quando você vai lendo. Porque eu tinha lido Yotsubato primeiro. E aí quando eu li Azumanga, eu senti um pouco assim, pô, eu gosto tanto do traço dele, mas aqui tá tão estranho, sabe? Uhum. Mas com o passar do tempo vai se aproximando mais do que você conhece. É, logicamente os estilos são diferentes, ainda é mais cartunesco, né, obviamente, no Azumanga, por causa do meio e tal. Mas vai ficando melhor, assim, vai ficando mais tranquilo. É, então, aí nessa versão mais recente, Recycle, ele deu uma estabilizada no traço. Ah, é quando os artistas começam a dar uma de George Lucas com as suas obras, não deixa elas em paz, começa a ficar complicado. Eu tô procurando uma comparação aqui pra ver se eu acho pra você, mas acho que não vai achar, não. Eu lembro que na época saiu no Sankaku umas comparações e tal. Mas enfim. E é isso. E aí, logo. E aí, anos depois, esse mangá, deixa eu ver aqui na Wikipedia. Ele saiu na Dengeki Daiô, não é? É, Dengeki Daiô, uma revista shonen. Isso. De 99 até 2002. Sim, e o nome, né, é um portmanteau. Isso. Um amálgama do nome do autor, Azuma, com o sufixo da revista Daiô e mangá. Uhum. E eu li por aí, né, eu li uma opinião de um crítico na internet falando que o Azuma tá entrando de fato na meia-idade, né, porque logo depois ele foi fazer Yotsubato, que tá aqui, começou a serialização na mesma revista em 2003, uhum. Tá aí até hoje, ou seja, é uma obra que ele tem um carinho muito especial, né. E que tá ficando cada vez mais idílica e nostálgica e poética com o passar do tempo. Uhum. É, os volumes mais recentes, eles estão mais assim... E o Yotsubato começa um pouco mais absurdo, né? E vai ficando cada vez mais tranquilão e tal. Porque ele tá ficando velho. Mas... Enfim, isso nem foi dito pra criticar, não, assim. Foi até pra elogiar, eu concordo, assim. Sim, sim. Mas uma coisa interessante, na verdade, um questionamento que surgiu quando eu tava lendo. Aliás, ele tá com 42, 44 anos. Uhum. É que é muito curioso ver as pessoas criticando tanto um K-On, criticando tanto, às vezes, um Lexstar e tudo mais, sendo que a gente tem um produto tão parecido de, tipo, 10 anos atrás. Ah, claro. E que ninguém critica muito, né? Você tem uma ideia? É a mesma coisa quando você para assistir esses clássicos dos anos 80, 90 e vê fanservice descarado, né? Que a gente já comentou aqui da outra vez. Uhum. Quando a gente tava falando de Gunsmith Cats e tal. Que são coisas assim, né? Você tem coisas que hoje em dia o povo fica com tanta frescura, né? Mas já tinha. A gente tava vendo coisas de Ghost in the Shell, né? Pra gravar participação no outro podcast. E o mangá de Ghost in the Shell, né, tem uns fanservices muito desnecessários, hein? Uhum. E é só a gente pelado o tempo. E a protagonista transando com duas mulheres sem motivo nenhum e poses de hentai, assim. É que bom. Né? Sem a maior necessidade. Então, narrativa. Então, por que agora não pode mais? Não pode mais. Yotsubato. Muito fofo, né? Muito bonitinho. É, ele é mais... Ele, pra começar, não é mais um Yokoma. Ele é um mangá normal. Qual é o nome que se dá? Mangá? Ele é só um mangá, que não é um Yokoma. Ele não é tão... ele é bem diferente, porque ele não é tão absurdo, ele é mais contemplativo. E basicamente é essa menina que... O pai dela que não tem nome, né? Ele não tem nome? É o senhor Koiwai, que ela chama de papai. E é isso. O nome dela é Yotsuba Koiwai, que é o sobrenome dele, mas ele não tem primeiro nome. Que legal. É. Tinha reparado nisso. É. Ele... A origem da Yotsuba também é misteriosa, né? Ele adotou ela, ele viajou. Ele é um cara jovem, né? Sim, bem jovem. Então, ele é um jovem trabalhador. Inclusive, o pai dela é o máximo, eu queria muito ser o pai dela. O pai dela tem a vida que eu pedi a Deus, cara, porque ele é completamente tranquilo, ele é jovem, ele é tranquilão, ele trabalha em casa, tranquilamente. Ele é tradutor, né? É tradutor, trabalha em casa tranquilamente, ele vive numa cidadezinha pequena, super legal, ele tem amigos maneiros e... Ele a vida dele inteiro de cueca. É, tranquilão na casa dele, se espantando com as besteiras que a filha dele faz e... É tudo tão perfeito na vida dele, né, que é uma assim... Pra mim, assim, particularmente, entendeu? É uma das histórias mais escapistas que eu já li. Porque eu viajo, eu tô lá também, eu quero ser aquilo, eu quero ser pai da Yotsuba também, eu quero ter aqueles amigos, eu quero fazer aquelas coisas, entendeu? E ele parece comigo que ele é tipo um slacker também. A única coisa que ele trabalha e vive disso, beleza. É, ele é todo relaxado, todo largado, né? Vamos dizer assim. É, sabe, tipo, ele não dirige. E ele acaba, e é bacana porque ele... No estrangeiro, né? O que foi? A história dela é isso, tipo, a gente não vê. Começa o capítulo ele se mudando pra essa casa nova nessa cidade, mas a gente não sabe de onde ele tirou Yotsuba, a gente só sabe que ela é estrangeira. Sim, por isso que ela tem cabelo verde, como você sabe que todos os estrangeiros têm, né? É. E ela... E ele adotou ela. Aparentemente ele foi viajar, achou ela no estrangeiro e trouxe ela pro Japão. Sim. Então é uma pensada subliminar envolvendo o tráfico de crianças aí. E ela é uma criança meio assustadora, né? Porque ela é estranha e a forma como ele lida com ela, ele lida com ela quase como se ela fosse uma entidade, sabe? Como se ela fosse uma criança que por algum motivo é muito mais forte do que uma criança devia ser e que pode aguentar qualquer coisa e que pode fazer qualquer coisa, sabe? É meio assustadora a forma como ele lida com a garota, meio como se ela realmente fosse uma força da natureza e não uma criança de verdade. Pelo menos nesse começo, né? Não sei como fica depois. O cabelo dela é feito igual um trevo de quatro folhas, né? É, quem... É verde e tem os dois raminhos em cima e os dois raminhos embaixo. Tem alguma coisa com o nome dela também, né? Yotsuba, não quer dizer isso? Algo assim, não? Peraí, deixa eu ler aqui. Pode ser traduzido como quatro folhas. Isso. Que é parte da frase Yotsuba no Kuroba, que é trevo de quatro folhas. Isso. E o nome é Yotsuba To, que é Yotsuba E... Porque esse, todo o título de capítulo é Yotsuba Yotsuba e alguma coisa. E envolvendo o tema daquele capítulo. E basicamente é um slice of life também, que foca no dia a dia dessa menina descobrindo as coisas. O lema do mangá, que tem todo o capítulo, é esse, que hoje é sempre um melhor dia, entendeu? Algo assim, não é? Hoje é sempre o dia mais divertido. Essa mensagem pra você aproveitar as coisas. Sim, sim. E ninguém consegue extrair melhor de um dia do que uma criança, porque a criança consegue, enfim, ela vê uma aventura em qualquer coisa, ela vê uma descoberta em qualquer coisa, ela interpreta o mundo com, ela tá maravilhada com tudo, tudo é uma grande... E ela é uma criança especialmente clueless, né, ela é uma criança especialmente, parece que ela vivia o tempo todo trancada, porque ela não conhece praticamente nada, tudo é uma novidade pra ela, mais ainda do que pra uma criança de 5 anos normal. Tudo nesse mangá gira em torno disso, aí eu subo descobrindo o mundo, e a gente vendo o mundo sob o ponto de vista dela. Sim, sim. É, você tem aqui no Ocidente histórias com crianças, né? Pra adultos. Porque Yotsuba não é um mangá que uma criança vá gostar de ler. É, certo? Não é. E aqui também você tem isso. Só que quando, por exemplo, os personagens infantis que você tem aqui no Ocidente, que são famosos, que pra adultos que são famosos, tipo, você tem Charlie Brown, por exemplo. Por melhor que Charlie Brown seja, ele reflete anseios e problemas adultos. Sim. E você se identifica por causa disso. É engraçado porque aquilo tá acontecendo numa criança, né? E aí você pode até achar que quando você era criança você já pensava daquela forma, porque a sua memória emocional te engana um pouco, uhum, né? Aí você, eu me identifico com o Charlie Brown, eu era uma criança assim. Mas de repente você era deprimido que nem o Charlie Brown, mas você não tinha aqueles insights, né? Não tinha. É. Você aquela visão exatamente. Porque você quer ser mais especial do que você é, mas você não tinha, não. Uhum. Aí você tem, por exemplo, o Calvin, o Haroldo, a Mafalda, esses personagens de tirinha em geral, né? Todos são crianças e a graça tá nisso, na mentalidade adulta que elas têm, né? E aí, de vez em quando, elas lidam com esses temas com uma certa inocência, né? Pra gerar graça, mas não é. Elas não são crianças de verdade, né? Yotsuba é a primeira personagem infantil feita pra adultos que eu já vi que é uma criança de verdade. Sim, sim. Eu acho que quem convive com crianças, principalmente você que convivia tanto com a sua sobrinha, né? Deve ter sentido muito isso, né? Sim, porque ela não só é uma criança, como ela é uma criança mais nova do que essas que você citou, né? Ela é uma garotinha de 5 anos. É. Ela age exatamente como uma garotinha de 5 anos. É uma garotinha de 5 anos um pouco mais estranha, um pouco mais perdida no mundo do que o normal, mas faz sentido, já que ela não teve nenhuma figura muito rígida na vida dela, pelo visto, e ela tem uma história meio louca e tudo mais. Mas é uma garota de 5 anos, ela tem toda a inocência dela, os insights que ela tem, a forma como ela age, é como uma menina de moleca de 5 anos age. É. Agora você se pergunta, né, tipo, tá, então por que diabos você vai ficar lendo sobre uma criança, tipo, vai ter uma então, vai ter um filho, sei lá, tipo, pra que serve você ficar lendo uma criança sendo uma criança, né? Que tipo de, né, pervertido você é? Mas não, porque eu acho que, por exemplo, se você, por exemplo, tem um filho, né, ou então convive com alguma criança perto, um sobrinho, alguém mais novo, você dificilmente vai, aquela criança que tá aí do seu lado, ela não vai, assim, invocar em você tanto assim essa nostalgia, porque você não tá vendo o mundo tanto assim pelo ponto de vista dela, tipo, o que esse mangá proporciona é realmente uma viagem em primeira pessoa ali na parada, entendeu? Sim, então sim. O valor tá, sem contar que não é só um slice of life, não é um documentário de uma criança, não, tem a parte ficção também, tem os absurdos que acontecem, tem os personagens, tem as tramas, tem a embalagenzinha ficcional em volta também, que também serve de obra de entretenimento, não é só pra você ficar com reminiscências e tal de coisas que você nunca viveu. Sem contar que é o seguinte, vamos ser sinceros aqui, a vida é uma merda. É. Então, por mais legal que uma criança seja, por mais bacana, por mais divertido que seja, tudo tem um lado ruim, uhum, na vida real. E esse é o bacana de um mangá e de uma obra de ficção. Lá só tem um lado bom. É. E Yotsuba Tô, você só tem a parte legal de você ter uma criança. E Yotsuba Tô é muito bom pra tirar mau humor. Caramba, tipo. Nossa, é incrível, incrível. Você tá mal-humorado, você lê, você relê se você quiser algum capítulo. Eu nunca não fiz isso ainda, mas de repente. É o Yashikei, né? O que os japoneses chamam de Yashikei, a healing anime. Que é o mesmo caso de Keon. Keon era um troço que eu assistia. Eu podia estar querendo matar todo mundo, querendo entrar no cinema e trucidar todo mundo. Uhum. Eu lia Keon e eu saía pulando e feliz, o mundo é lindo, maravilhoso. Porque, novamente, né? Ele pega essa coisa. Keon pega essa coisa de adolescência e tudo mais e isola só o que é bacana, sabe? Aí Yotsuba Tô pega a infância e tudo mais e isola só o que tem de bacana nisso. E aí você lê e fica muito feliz, porque tudo de legal que tem no mundo, uhum, tá aqui, sabe? Tá ali condensado pra você. É um mundo filtrado. Você lembra que, nossa, uhum, tem coisa boa no mundo, né? Uhum. E a gente realmente tem uma tendência muito grande a esquecer das coisas boas por conta das coisas ruins. E aí, quando você elimina por completo as coisas ruins, você percebe como tem tanta coisa legal. E nada suja as coisas legais, né? As coisas legais estão sempre limpinhas e perfeitas ali pra te deixar feliz e tranquilo. O legal é que você começa a ler, você fica um pouco assim, com medo de que vai ficar, de que a história vai cansar ou vai acabar o assunto, né? Mas, enfim, até agora eu devo dizer que não acabou. E o legal é que... Quanto que você... Não, o legal é que o Asuma não descaracterizou a história ainda, e só pra poder enrolar, entendeu? Uhum. Existe até agora, e a sensação que tem é que precisa existir ainda. tem a razão comercial por trás, óbvio, mas ele tá fazendo de uma forma que, tipo, não cansou. Eu ainda preciso de outro Suma na minha vida, entendeu? E isso sem que ele, sabe, não rola passagem de tempo. Não é agora, ah, e outro Suma na faculdade, entendeu? Nunca vai ter isso. Eu espero que não tenha, seria completamente sem propósito. Ela não cresceu em momento nenhum, ela continua tendo 5 anos até hoje. Cara, tipo, se não me engano, até agora se passou um verão, eu acho só. Que legal. Algo assim, tipo, né? Tipo, ela não fez aniversário, né, nada. É, tipo, e assim, isso é legal, porque a personagem, ela é uma força da natureza, né? É a representação de um ideal, ela não é uma personagem. Então, você ter essa personagem crescendo não tem propósito. Sim, sim. Então, estragaria, seria decepcionante. Qualquer coisa que você espera de uma Yotsuba grande, seria impossível ele atender todas as expectativas, entendeu? E ainda assim fazer uma história legal, entendeu? É, vale lembrar que podia correr o risco do pai dela casar com ela, sei lá. Sim. É, a gente falou muito da Yotsuba e do pai, né? Mas tem toda uma vizinhança que cuida da menina também. É ótimo, tipo, acho. Ela era meio que filha de todo mundo. Não, então, um dos aspectos que mais me chamaram a atenção desde o começo é o seguinte: a gente sempre se espanta como que em anime, ou enfim, na ficção japonesa, os filhos são retratados com uma independência absurda, né? E não é só no anime, né? É realmente uma questão cultural. É. Não, de anime, mas porque eu nunca tive lá pra saber, mas é o que. É porque quando eu ainda tava em campus, uhum, e eu cortava cabelo lá no Satiko, ela me contava de como era, como doía no coração dela ter que deixar os filhos dela irem sozinhos pro colégio, pequenininho, sabe? Com um chapeuzinho amarelo. Mas ela tinha que deixar, porque era o padrão lá. O padrão, uhum, as crianças vão sozinhas pro colégio. Uhum. E aí tá lá aquele frio e aquele monte de neve e o seu filhinho morrendo de frio com 4 aninhos e o que você tem que fazer? Dá um beijinho na testa, tchau meu filho, boa sorte. Uhum. Você não pode ir agasalhando e apertando ele, esquentando ele, seguindo, uhum, o caminho pra ver se tá tudo certo, sabe? Na verdade, eu imagino que você até possa, não é nenhuma lei nem nada. Mas eu imagino que você não seja muito encorajado, né? Que até um professor vai falar com você: nossa, você quer que seu filho cresça uma pessoa independente e tudo mais. Só que ainda assim, eu me espanto muito com o que acontece em Yotsuba, porque ela só tem 5 anos. É, em Yotsuba ainda é mais do que. É um pouco exagerado, né? Porque. Até por isso, como eu falei. Por isso que eu falei, né? O pai dela vê muito ela como uma criança extremamente forte que pode lidar com qualquer coisa. Isso é até questionado no mangá. É. E ele dá essa resposta, né? Ele diz que ele confia muito nela. É uma confiança muito grande que ele tem na criança. Porque ela anda sozinha, a cidade inteira, enfim, a cidade inteira, até onde ela alcança, né? E faz outras coisas, descobre várias coisas. É interessante porque isso gera assunto pro mangá, mas se espanta um pouco. Inclusive no começo. Tem um exemplo ótimo no primeiro volume. Que é do banheiro, né? No banheiro, exatamente. Ela entra no banheiro, né? E a maçaneta quebra. Aí ela não consegue sair. E o pai tá dormindo, o pai voltou a dormir. Aí o que que ela faz? Pula a janela, sai. E vai andar por aí. Aí o pai acorda uma hora, caramba, e o Yotsuba tá no banheiro ainda, bate e tal, abre a porta, a menina não tá lá. Aí ele, caramba, pra onde que essa menina foi? Sumiu a garota. Ele olha, a maçaneta tá quebrada. O que que ele faz? Ele sai correndo, ele liga pra polícia, ele sai procurando ela, não. Vai comprar outra maçaneta. Vai comprar outra maçaneta e vai consertar. Porque segundo ele, uma hora ela sente fome e volta pra casa. Ou seja, ele tá tratando como ele cuidaria de um gato. Sim, exatamente. Então, quando eu li isso, eu falei, what the hell, né? Tipo, e isso se repete constantemente, ainda mais que eles têm umas vizinhas, né? Tem uma família vizinha que nunca aparece o pai dessa família direito, aparece só a mãe e as irmãs. E elas, juntamente com dois dos amigos deles, são todos os personagens adultos do mangá que convivem em torno da Yotsuba e que compram todas as brincadeiras dela, né? Sim, sim. E você tem, inclusive, uma eu acho que sou só eu, mas aquela irmã mais velha, como é que é o nome dela? Ah, caramba. Da casa lá da... Asagi, a Yassi. É a Asagi. Asagi. Uhum. Eu acho que ela tem uma vibe meio lésbica, você nunca viu, nunca percebeu, não? Você acha? Por quê? Eu acho, porque ela tem uma amiga que é meio durona, ela tá sempre com essa amiga. E aí eu fico olhando as duas, isso eu não sei, tipo, sei lá, eu pego uma vibe meio lésbica dela. Eu acho que talvez eu não tenha lido o suficiente pra perceber isso. Tem a Fuka, que é a Asagi tem 20 anos, ela é adulta e tal, já estudou. A Fuka tá no segundo grau, ela é a high schooler. A Ana é a mais nova, ela tem 10 anos de idade, então, consequentemente, ela é que mais brinca com a Yotsuba e tal. E aí tem uma amiguinha da Ana também, que as duas estão sempre juntas, as duas vão fazer trabalho, a Yotsuba vai junto, tá andando por ali mesmo, tá pra fazer. E tem a mãe delas, que serve muitas vezes como mãe pra Yotsuba também, em muitos aspectos e tal. E é legal, tipo... E ela também não tem nome, né? Não, é Mrs. Ayase. É, Mrs. Tô vendo aqui, ela também senhora... é chamada de Senhora Ayase ou de mamãe mesmo, não tem o nome. E aí tem o Jumbo, que é o amigo do... Que é o melhor amigo do pai dela, e a Yotsuba adora ele, ele é tipo um cara muito grande. Uhum. E é isso, a graça dele é essa, ele é muito grande. É, segundo a Wikipedia, ele tem 2,10 metros. É, tipo, ele é o Golias pro japonês. E... Não, ele é japonês em qualquer lugar. É, não, aqui no Brasil. Aqui no Japão. Cara, 2,10 metros. Você conhece alguém com mais de 2,10 metros? Que não tem uma não, lenda? Tá, não, eu não conheço. Mas aí, tipo, ele é uma criançona, né? E ele, enfim, ele é um amigo de aventuras, assim, da Yotsuba, compra todas as ideias dela e tal. E tem um outro amigo, que é o, cadê? O Yanda, que a Yotsuba odeia ele, é muito engraçado. Você chegou a ver o Yanda? Não lembro, não. Cheguei... Você precisa ler, cara. Eu acabei de ver aqui, ele só parece um capítulo 30. É, não, tá. É super legal, tipo, ele chega e ele é um amigo também dos dois, um pouco mais afastado, e a Yotsuba odeia ele, porque ele é totalmente... Ele implica com ela, e enfim, ela não desce na garganta, assim, né? Ele sempre. E quando ele vê que ele tá irritando ela em alguma coisa, ele vai e insiste, né? Uhum. E é legal porque. Às vezes eu fico desse lado, tipo, se eu tivesse fazendo isso com o filho dos outros, sei lá, o pai, por mais meu amigo que fosse, ia me dar uma bronca, né? Mas ela tá nem aí, assim, tipo, ele sabe, ele acha graça. Ele faz em outros pra chorar várias vezes, o filho da puta, sabe? Nossa. Tá nem aí, sabe? Ela tá aprendendo. Isso que é legal. Tem aquela musiquinha da. Famosa musiquinha da Patrícia, né? Certo ou errado, né? Quem não sai na chuva não aprende a se molhar. Uhum. É o lema desse mangá, tipo, da impressão que ele deixa Yotsuba solta no mundo, porque é a infância, você é só criança uma vez, e ela precisa absorver o mundo dessa forma. Então, praticamente toda experiência é válida pra ela. Então, tem um capítulo, inclusive, que é muito legal, que de vez em quando ele educa ela, pra valer. Uhum. Então, tem um capítulo interessante, que é um capítulo que ela mente, ela quebra, ela tá brincando com a bola, ela quebra um vaso. Ela conta uma mentira. A primeira engraçada mentira que ela conta, que é completamente surreal, que pra ela faz todo sentido. Uhum. E aí a Yotsuba mentirosa é engraçada, ela fica totalmente tensa e é muito engraçada ela mentindo, né? Uhum. E é todo um capítulo dele ensinando pra ela na prática por que mentira é ruim. Sim. Né? E é bem legal isso. Assim, ele tá um pouco com ela. Tipo, então é legal, porque tipo, você vê que por trás dessa displicência que ele tem em cuidar dela, tem todo um motivo, tem uma, né, tem uma razão de ser. É um método educacional até válido. Eu acho muito certo, na verdade, porque é uma tendência. Eu não sei dizer exatamente de quando essa tendência, se é uma tendência recente, ou se é uma tendência ocidental, ou enfim. Mas de cercar a criança e proteger ela do mundo, e isolá-la do mundo, o máximo que você pode. Você vai soltar... A criança só vai conhecer o mundo mesmo quando você não puder mais esconder ela de forma alguma. E isso é muito prejudicial pra, uhum. pra criança. E não adianta nego dos 30 aí virar falando que, ah, na minha época não era assim não, porque todo mundo que eu conheço dos anos 80 também cresceu assim, nos anos 70 assim, também, porra. Cresceu assim, nos anos 60 cresceu assim. Eu cresci assim. Pois é. Só quem não cresce assim é quem vive na roça, quem vive no interiorzão, que fala que é diferente, mas quem cresce em ambiente urbano. Pois é. Pois sem ser interiorzão pra valer. Fim de semana você ia pro sítio do avô que você. Era a liberdade em pessoa. E... tem muito disso hoje em dia, né? Porque na minha época a gente corria e ralava o joelho. E hoje em dia queria jogar videogame. É o que eu chamo isso, de... corria, ralava o joelho, mas dava 6 horas da noite e tua mãe tava no portão. O que eu chamo hoje em dia de falsa nostalgia. Uhum. A galera quer muito, assim, eles querem com muita força que a cidade tenha sido mágica e Nárnia, mas, cara, não foi. Não foi. A do meu pai foi. A do meu pai em 1936 foi, porque não tinha nada pra fazer. Uhum. Não tinha televisão, não tinha porra nenhuma. Agora, tipo, cara, tipo, você não viveu, você, sabe, já tinha jogo eletrônico, já tinha televisão, já tinha novela das 8, entendeu? Já tinha... Ou se eu correr e ralar o joelho, era no play do pré. Entendeu? A configuração familiar de comer vendo novela já tem há quantos anos? Já, sabe, desde sempre, já tem. Se você então, brincava assim, na rua, pode ter certeza que tua mãe de 10 minutos ia te olhar. Esse nojinho que tem de Facebook agora, tipo, aparece um monte de crianças. Se vocês lembram disso, você teve uma infância feliz, blá blá. Aí você vê a galera de 15 anos falando da infância feliz. Uhum. Que infância feliz, Balaca? Mas assim, Pokémon, né? Se você sabe o que é isso, vai ter uma Pokébola, sei lá. Você infância. Mas nem infância, Balaca. Foi ontem essa porra. Você criança ainda, filho da puta. Entendeu? Caralho. Vem falar de He-Man aqui, beleza. A gente conversa. Não, pera aí. Você tá sendo velho porque o pessoal de Pokémon já tá na casa dos 20. Não, mas é porque faz muito tempo. Se você agora. Se a sua infância foi He-Man, beleza, você já é velho. Agora, se a sua infância foi Pokémon, você não é velho ainda. É, só jovem adulto, sim. É, você não é velho o suficiente pra ficar com nostalgiazinha barata pra cima de mim. Sim, mesmo sim. Porque estão fazendo Pokémon até hoje. Eu não preciso pra ficar com saudade de Pokémon, caralho. E ralar o joelho você pode, vai na rua e rala, caramba. Ninguém tá te segurando. Fica à vontade, né? Eu mesmo, vira e mexe, cai na rua e rala, gente. É, ué. Então, Yotsuba, voltando, tá aqui pra poder ensinar você a educar seu filho. Tá aqui pra você, pra poder curar seu mau humor quando você tá mal-humorado, pra você desejar se aquelas pessoas estão ali no meio também. É, tá aqui pra, e também tá pra te ensinar como lidar com seu filho quando você tiver um. Exatamente. Né? Com certeza. Acho muito bacana isso. Acho muito bacana aquela coisa, sabe, criança chinesa, que o pai não segura, bebê chinês, que o moleque tem que se virar e se pendurar no pai, foda-se. Uhum. Acho muito legal, cara. Ensinar desde bebê que o moleque tem que se virar sozinho. É. Não tô aqui pra ficar te segurando pra sempre, não. Se vira aí. Se pendura, dá um jeito. Não, isso é muito bom. Isso deve ser muito bom. Eu com certeza me beneficiaria mais se meus pais, por exemplo, tivessem me criado um pouco mais solto, né? Uhum. Eu era muito preso. Eu não queria sair, tipo, eles me empurravam, eu não queria, né? Mas eles podiam ter me empurrado mais, né? Assim. Tipo, vai sair sim, vai ficar aí na chuva trancado, até sei lá. Até você gostar. É, não sei se seria muito bom. Não, teria, tipo, você tá sozinho e você não é normal, entendeu? É, mas eu acho que isso, porra, não seria muito legal pra você, não. Seria. Acho que você cresceria ainda mais quebrado. Se meu filho começar a nerdar muito, eu vou falar, que porra é essa? Larga esse livro, porra, tu quer uma bola, vai jogar. Vai ser criança, cara. Exatamente. Só deixa de ser, pelo amor de Deus, um dia. Pois é, é aí que tá. Não sei se isso vai acontecer. Ai, ai. Mas enfim, Yotsuba, muito bom. Tem algo mais a acrescentar? Não tenho. Até porque é difícil, a gente juntou realmente esses dois reviews, porque é do mesmo autor, são histórias semelhantes, e porque realmente, como é um slice of life, não tem muito o que falar. Tem mais que experimentar mesmo. Coisas difíceis de fazer review, né? Slice of life e comédia. É, né? O que a gente sempre dizia, quiser ficar na piada, fazer o que a gente fez, né? Explicar a estrutura e falar, cara, é legal pra caramba, né? É, tipo, e por esses motivos, né? Ah, eu esqueci de comentar que provavelmente vocês conhecem a Yotsuba, mesmo se você nunca bateu o olho no mangá, porque ela foi adotada como mascote do 4chan, né? É, é verdade. Os erros de 404 do 4chan, toda a carinha dela. Então, você ela por aí. Não tem um anime de Yotsuba, você se pergunta por quê. Eu não sei se o Asuma é quem não deixa, e que se ele tem poder de realmente impedir que isso aconteça. Mas o que eu já li é que ele realmente não concorda com um anime. Ele acha que um anime de a história da Yotsuba animada não conseguiria traduzir o mesmo clima ou passar a mesma ideia. Uhum. Então seria mais difícil, então a história não se beneficiaria com isso. Então aparentemente ele é contra. Eu não sei se é por isso que não teve ainda. É, se ele realmente tem poder pra poder segurar dessa forma a propriedade. Mas enfim, tipo, só complementando com relação à arte. A arte dele em Yotsuba, ela é bem melhor do que a de Azumanga, mas não só também porque ele melhorou, mas porque o formato é diferente, então ele pode dar mais detalhes pros personagens. Ainda assim, é bem simples. Assim, continua aquele trend de ser simples e expressivo, só não é tão cartunesco assim. É, você tem cenários, né? Você tem detalhes cenários. São extremamente fotorrealistas, ele provavelmente deve desenhar em cima de fotografias mesmo, porque é incrível, assim, os painéis de Yotsuba são muito bonitos. Uhum. E é legal porque constrói um mundo muito... É essencial ser assim, porque se você tá falando em descobrir o mundo, né, aos olhos de uma criança, a gente tem que conhecer o mundo. Então, tipo, o mundo precisa ser realista em volta dela ali, né, pra ficar mais legal ela descobrindo. Ela não pode estar descobrindo algo que não seja muito realista. E até pra você se situar nessa cidadezinha, né, você realmente se sentir um morador de lá enquanto você tá lendo. Você realmente conhece os lugares e os lugares. É. E tem uns painéis que são bem poéticos até, né, tem uns painéis, sei lá, o começo de capítulo, assim, é bem legal, sabe, desde brincando, deles dormindo, sabe, o sol entrando pela janela, uma coisa bem, sabe, idílica, bem, sabe, então vontade de estar lá, de viver, eu quero que minha vida seja isso, eu quero essa tranquilidade pra minha vida, entendeu, eu quero isso. Uhum. Eu não sei se a gente comentou, mas a Yotsuba ainda tá saindo, né, tá com 11 volumes, sim. E é isso. Eu tenho encostado, um dos poucos mangás que eu posso fazer, falar isso, eu não gosto. Eu vou encostar também, eu vou continuar lendo, porque aquele negócio, esse é mais fácil de você ficar aí, porque como as histórias são, no mundo estuda muito e tal, tipo, são mais autocontidas, você pode ficar um bom tempo sem ler e pegar e atualizar. Tipo, eu tava um bom tempo sem ler, aí pra gravar esse review, eu fui e li 2 volumes, o 10 e o 11, que eu não tinha lido ainda. Então, eu não gosto muito, tem uns mangás que eu vou lendo, e quando eu encosto, por exemplo, Horomusuko, a merda, porque não acabou ainda, e aí agora eu não lembro mais onde é que tava a história direito, eu odeio quando isso acontece. Sim. Então, eu sempre procuro ler o mangá quando já acabou. Mas esse é um dos casos que dá pra você ler quanto você quiser ir lendo aos poucos, na velocidade que você quiser e tal, que é diversão de qualquer jeito. Moonlight streaming, moonlight, moonlight.